galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Marcelo. Ai, gente, muito bom fazer uma loira rica ficar milionária, né? Ai, estou muito feliz. Graças a Deus, gente. Vencemos, graças a Deus, né? E também temos ela, nossa musa inspiradora, musa do verão, Mindy Guerra. Estão sentindo a paz desse lugar? Porque acabou o BBB, graças a Deus! Eu não aguentava mais! Ah, o grupo do Logado com 1000 mensagens por dia, eu não aguentava mais! A Amanda preocupadíssima hoje, que ela viu uma movimentação sobre a casa do patrão, ela já ficou preocupada. Sim, sim. Não, eu não vou deixar isso prosperar, hein? Nem eu, nem Deus. Amiga, não tem nem perigo disso prosperar, fica tranquila. Então, tá bom. A gente vai assistir só o primeiro. Amiga, mas o assim, o pior, porque o povo tem a cota de palavra pra gastar, eles vão começar a falar de política e tem pior. Amiga, eu prefiro casa do patrão do que política. Ai, eu não sei. Pois gente. É. Eu acho que esses dois mundos vão colidir. Mas... Amiga, daqui a pouco começar a falar do Trump, que ele tá causando, não sei o que. Eu falei, não preciso saber. Ou não, né, gente? Ou então, de repente, todo mundo vai ser empregado, graças a Deus, CLT. Ah, mas eu só fico o dia inteiro falando besteira também, né? Gente, eu falei que o Zanon mostrou lá um negócio lá no grupo hoje. Aí ele, mas eu não vi. Eu falei, mas ficou de fuleiragem o dia inteiro no grupo ontem. A gente trabalha com o WhatsApp aberto, né? Vou fazer o quê? Tá lá o WhatsApp e o Telegram e tá lá. Eu falo assim, mas fiz muito, né? Naquela época de outrora, quando eu era empregada. Então, posso julgar muito também. Né? Que agora desempregado você não tem tempo mais, né? Então... Exatamente. Prioridades. Eu amo. E, por último, mas jamais menos importante, vocês ouviram ele aí, Leozinho. Olá! O que foi isso? É porque eu tinha caído, aí eu entrei sem saber o que dizer. Ah. Até distorceu, né, a apresentação do Leozinho. Eu adianto a menina agora. Amei. Toda distorcida que ele ficou. Distorceu toda. Falando amei. Exato. Eu, hein, sai fora. Kiss my bump. Mas menino, vamos começar aqui então o nosso bloquinho de notícias and amenities? Vamos! Aquele bloquinho super gostoso, né, que todo mundo gosta muito. Começando aí com notícia de cancelamento de série que nem chegou a ser produzida, né? Mas vocês se lembram que algum tempo atrás surgiu a notícia de que o Peacock ia fazer uma série sequência de As Pratecinhas de Beverly Hills e aí a Alicia Silverstone ia voltar... Vocês lembram dessa notícia? Já tem bastante tempo já, né? Como esquecer, né? E aí, menino, hoje saiu a notícia de que o Peacock desistiu de fazer a série. Falou, poxa, acho que não vou estar fazendo, não. Peacock, né? Também tá com tempo e dinheiro, né? Pra gastar em nada. Menino, fez a série lá das mulheres pequenininha, né? Que boatos lá no grupo do Telegram disseram que tá no HBO Max. Rumor. Eu não sei, não posso confirmar porque eu não entrei pra ver. Qual? Miniature Wife. Você quer que eu confira agora esse grande furo? Por favor. Porque também eu acho que a gente vai até voltar a ver a série nesse tipo. Agora, né? Vamos sim. Um hit daquele, deixa eu abrir aqui, minha HBO, vai falando aí que eu já te e boatos aí de que a gloriosa HBO começou a bloquear o compartilhamento de senhas, né? E é boatos. Ridículos. Né? Boatos, quem quiser deixar os amiguinhos da HBO vai ter que desembolsar R$14,90 por pessoa. Meu Deus, amiguinhos, vamos que é mais caro do que a Netflix, né, minhas amigas? Porque o ponto extra da Netflix é R$12,90. É verdade. Não. A galera, tá, o cerco está apertando. Momentos difíceis para pessoas honestas, né? Vem pro meu mundo, gente. É isso, gente. Você meter um streaming na sua TV, você vai brilhar muito. É isso. Porque, olha, estão achando que a gente é o quê, né? É, tô achando que a gente é tudo puta de rua. Né? Vagabundo do lixo. É, e tem dinheiro pra ficar dando essas coisas assim. Ah, que mais a gente tem aqui? Menine, né? Saiu aí o primeiro trailer de Off Campus, né? Amores Improváveis aí. Que aparentemente é um grande luxo aí de série que... De livros, né? Que as pessoas adoram. Sim. E vai ter série na... no Prime Video, né? E aí saiu o primeiro trailer hoje. Pelo menos o moço protagonista é gostosíssimo. Off né? Campus, vou botar aqui. Nossa, achei esse moço milhões. Tá de muitos parabéns. Menino, você sabia que eu tô lendo um livro dessa autora de Off Campus, né? Só que assim, é um livro dessa moça e de outra moça que faz esses pornos anos passado. E aí o livro se chama No Sigilo. Meu livro! Viado, eu vou passar pra quem tiver interesse nesse livro, mas vou contar aqui rapidinho. Esse livro se trata de dois rivais de fraternidade, né? Tipo essa fraternidade americana. Que eles se odeiam, eles estão competindo ali a presidência da fraternidade e tal. Porém, um deles, que é o hétero, muitas aspas, a namorada dele pediu um homenagem de aniversário. Ai, que delícia! Ai, que fofa! Aí ele fala assim, vou entrar nesse aplicativo aqui de fetiche pra achar um homem pro nosso homenagem. E aí começa a conversar com esse rivalzinho dele da fraternidade, sem saber que um é o outro, né? Só com nicknames e fotos de pau. Ai, que gostoso. E aí rola punheta toda hora, vídeos, né? Muita excitação. Agora, olha, eu não vou nem contar muito que eu quero que vocês tenham essa experiência. A gente pode até fazer um SA se vocês animarem. Opa. Achei um luxo. É maravilhoso, não se diga. É, porque agora acabou o Big Brother, eu vou ter que fingir que eu gosto do livro, né? Pois não, e esse livro você vai gostar, amigo. Vai gostar porque só tem piranhagem, né? Agora é, os olhos no livro e a mão na consciência. Amo, acho que a mão não vai estar na consciência não, amiga. Garoto. Um livrinho assim me tiraria da minha ressaca literária, que tá foda. Amiga, te garanto. Se você quiser, a gente faz um clube do livro, debate capítulo a capítulo. Com uma mão no livro e a outra na consciência. Vou mandar pra vocês o link. Quando eu terminar compra. O que eu tô lendo, o que eu comecei a ler, eu leio. Tá bom. Bate no E pra informar vocês, a esposa em miniatura está assim, todos os 10 episódios na HBO Max. Uau! Que isso, hein? O hit, hein? Agora não posso deixar de perder, né? Agora vai explodir. Já se fala em outra coisa. Agora você vê, podia muito ser Pitica o nome dessa série, né? Ah, eu amo! Esposa Pitica, né? Esposa Pitica. Pitica Life. Ah, é. Peti, da esposa Peti. Eu amo. Ai, ai. Ou algo bem escroto, né? Tipo, querido, encolhi minha esposa. Amo. Isso é a cara da tradução brasileira, né? Querida, te encolhi. Querida, te encolhi. Te engoli. Engoli. Amo. Seu largato mama, né? E aí, menino, a primeira temporada estreia dia 13 de maio. Né? E é baseada aí no primeiro livro da série, né, chamada The Deal, né, o primeiro livro aí é o The Deal, e vamos acompanhar aí, né, sei que tem muita gente animada para o que vem aí. Olha, sucesso. Bom, pra quem gosta. Menino, Maura Higgins aí, né, vice-campeã de The Traitors, foi confirmada na próxima temporada de Dancing with the Stars, né? E confundida com a Anitta, né? E com Paloma Tamires. Amo o conceito de vice-campeã, que na verdade ela foi a última a perder, né? A maior a otária. A primeira perder, a maior otária, isso. Maior exato, otária, eu sou uma bolsa. Que incrível, gente. Eu amo tanto. Também tivemos aí o trailer da terceira temporada de Entrevista com Vampiro, né? Que agora se chama Vampiro Lestat. E que estreia em 7 de junho, né? Pra quem gosta aí, fica a informação, muito importante. Ele não vai mais dar entrevista? Não, acabou a entrevista. Poxa, jornalismo sempre descreditado, né? É isso. Que mais a gente tem aqui? Menino, saiu a data de estreia de Heartstopper Forever, né? Heartstopper para sempre aí. Anotem aí, guardem nas suas agendas, 17 de julho, tá? Uma sexta-feira. Que a gente vai... Julho. É, não Julio. Gosto muito do número 17, mas vamos, né? Vamos assistir, né? E sem Olivia Colman. Sem Olivia Colman, como mãe. É significar, né? Significa o quê? Não, você vai. Você, achei que você ia falar que era pra ressignificar o número 17. Ah, mas é isso mesmo, é pra ressignificar o número 17, com certeza. Não, pior que eu vi, gente, na internet, react da data de estreia do filme do Heartstopper. Ah, não é possível. Aham. Uhum. Não. Vai reagir o quê, gente? Não. Uau, que dado incrível. É uma amiga. Montagem de fotos. Eu amo 17, eu amo July. É isso. É. Será que o povo chora igual os... Falou Yas. Então, eu não vi, eu só vi isso, eu me recusei. Yas Queen. Menini! Né? Daqui a pouco vocês vão falar aí sobre o final de Drag Race, né? Drag Race US. Mas se Drag Race US já acabou, no dia 8 de maio teremos a estreia de All Stars 11, né? Que, segundo o Márcio Zanon, já tá gravada há 47 anos. Né? Então, vamos aí... Como todo All Stars, né? Vamos ver aí a react, né? Dos nossos drag racers, das participantes, né? Que teremos. Que teremos aqui. Mesmo. Vamos lá. Nomes, né? Vou botar as fotinhas pra gente ver. Ah, né? Obrigada. Eu tava a gente vê Together Forever. Pior que tem umas que eu não lembro o que ela fez na temporada dela. É, eu já vou dizer que, assim, um elenco desperdiçado nesse formato bosta, né? Uh-huh. Que parece vai ser três times, né? Pelas cores. É, sim, vai ser igual ao passado. Vai ser episódios separados, depois junta pra poder a favorita da RuPaul ganhar injustamente. Eu amo a revolta. É o formato, né? Então vamos ter a Kyria C. Davenport, temporada 11 e All-Star 6. Não gostava dela. Não gostava. Ah. Não gostava daqui. Você só gosta de gente ruim, meu Deus. Eita! Amigo, não vamos. Ah, amiga, vamos. Linda, eu quem é especialista de drag race aqui sou eu. Você não gostava nem da Jean Don't. Ai, não gosto de Tonhão. Clone da... Mas assim, Jean Don't era a única bonita na final. Ela é. Mas a Jean Don't era igual a. Como é? A gente gosta de Jinx? Era igual assim. Davenport é uma casa? É. É, tem várias Davenport. A Kennedy é da Davenport também. Próxima, April Carrion, temporada 6. Ah, acho sem graça. Tem cara sem graça mesmo. Não tem um grande apego, não. Você chegou a assistir a temporada dela? Amiga, eu fui vendo pedaços de várias, né? Inteira mesmo, vi alguns selecionados. E ela foi assim, teve no reunion da sexta temporada, ela é da mesma temporada que teve a Bianca Del Rio, que ganhou, a Courtney Act e a Dor Delano, que falou pra mim. Uhum. E aí ela falou no reunion, ai, espero ser chamada por All Stars. Demorou só 15 anos pra ser chamada. Aguardou um pouco a diva, né? Uhum. Pouca coisa. Próxima, Aura Maiari, temporada 15. Padrão. Não tem muita graça. Ela não marcou muito, não, mas é padrão, tem uns braços. Não é ruim, mas. Troca por outras. É bege. Ela saiu roubada no episódio que ela saiu, né? Que... É médio. Mas. É médio. Meio médio, porque é meio boa, mas pouco sem carisma. Só um podrão, assim. E ela fez um talent show de luta, né? Que ela é toda masculinizada. UFC, né? Masculinizada. Podia ter voltado a drag hétero, né? Nunca mais. Ai, saudades, né? Masculinizada. É muito bom. Próxima, Crystal Method. Essa eu já ouvi vocês falarem. Ai, não gosto. Chata. Também não gosto da diva. Ah, sim, eu até gostei de alguns momentos. Mas ela é aquela que eu comentei aqui que ela fez um lip sync. Foi o. Na época que ela estava em pandemia, ela saiu no lip sync de casa. Sim. Aí ela fez I'm Like a Bird, né, da Nelly Furtado. Era ela vestida de passarinho vomitando na boca dela mesmo. Que nojo. E o povo achava ela muito incrível. Ela tinha um mulletzinho, ficavam fazendo piada, mas era bem... Ela é a superestimada da temporada, né? Então... É. E depois veio da Eberi, que é melhor, né? É. Que ela é melhor. Uma maga nova. A próxima é a Dawn, da temporada 16. Ela é um pouco meio sem personalidade, mas assim, eu gosto muito dela, porque a drag dela é bem boa. É bem, ela é bem diferente, assim, umas roupas bonitas. E assim, a temporada dela, que é uma das melhores, a última que foi a da Ninfia, ela começa a crescer muito pro final, assim, acho que os quatro últimos episódios dela, ela tipo, começa a narrar e fala super bem, dá uns shades, eu fiquei me perguntando se eles meio que esconderam a personalidade dela no começo ou ela realmente começou a mostrar mais depois. Mas ela é meio, tipo, uma nota só na parte que ela é só boa de look, né? Porque, assim, ela é meio no lip sync. Mas é que ela se aperfeiçoou, né? É. Vou ver. Seguindo aqui, temos Hershey Licourgette. Eu não lembro dela. Também não conheço. Temporada 16. Famosa. Nossa, e faz dois anos. Recente. Caraca. Marcante, né? A Hershey's, né? Chocolatuda. É. Chocolatuda. Chocolatuda. É Licourgette. Licourgette. Ai, saudade, Chocolice. Próxima. Então, Jasmine aqui. Kennedy. Gosto. Temporada 14. É boa. Acho que ela serve por personalidade. Puta. Parece a Adam. Ela era... Parece saber quem é a Mira Ruiz. Ela era a grande rival de Daya Berry na temporada dela, assim. Mas nossa, assim, Fiona, né? Ela é ótima de lip-sync. Bem boa de lip-sync, esqueci de falar. Próxima. Joey J, temporada 13. Gostoso, desmontado. Uhum. O primeiro gay, né? Drag Race. Primeiro gay. Porque ela fala que ela é o primeiro homem gay que entrou em Drag Race. E aí, então, a grande piada dela... Eu não lembro como é que é esse plot. Mas a grande piada dela é falar assim, ó, o primeiro gay que está participando do All Stars 11 com uma peruca loira. Amo! Puta, né? Eu gostava dela. Mas era aquela que eu gostava só por simpatia. Assim, ela não entregava muito, não. Mas uma drag chamada Joey, sabe? É o nome dele mesmo. Ai, preguiçoso. Mas é um grande padrão. Tem cara. Uhum. Kennedy Davenport, temporada 7, All Stars 3. Adoro a diva, mas já tá na quarta vez tentando. Já foi arrastada pra final várias vezes. Eu vi, ela foi a que dançou melhor do Drag Race Live que eu vi em Vegas, né? Muito boa. Ela é véia, mas entrega muito. Eu acho que tem uma hora que essas que já tá mais véia e coisa de dia ganhar um prêmio, como se ela fosse tipo um prêmio tributo, só pra. Eu amo. Acho que é honorário, né? Eu acho também. E a Kennedy, coitada, sempre. Ela foi pra final daquela All Stars mega problemática que a. Que uma desistiu, a outra foi tirada. É, que a Trix ganhou. Bicho. Não foi, desistiu não. Ela foi... Ah, é, foi a Dora. Não, que a Benda La Creme desistiu, né? Depois de ganhar uns quatro desafios. Ah, verdade. E a Shangela foi tirada da final por voto das amigas. Voto da casa. É. Ainda bem que foi tirada, né? Porque depois a gente descobriu. Porque ela ia ganhar, né? Imagina ganhar. Ia. Acusada de estupro, que delícia. Próxima, Look Stars, temporada 17. Nossa. Parece um Demogorgon. Parece. Ela é toda diferentona também, mas não vejo graça. Uhum. Próxima, Morgan Michaels, temporada 2 e All Stars 3. Atora Pink. Padrão, amiga, velha. Ela faz cosplay de Pink. Paola Von Hoffer Cartier. Ela é trapezista, né? É uma das velhas que merece ir pra frente. Uhum. Até porque tem tempo pra caramba, né? Temporada 2. Não, foi o All Stars 2, né? Não, foi o primeiro All Stars, é verdade. Foi o da dupla, né? Não, ela foi no All Stars 2 ou 3 depois. All Stars 3, tá ali. Morphine Love Dion. Diva! Aí, você fala, é a que eu mais gosto. Você não vem falar que eu não gosto de coisa. De gente. Eu amo Morphine também. Muito amo maravilhosa. Morphine. Ela era irmã da Plain Jane, né? Na temporada que ela mandava muito bem no lip sync. E era muito engraçada, muito narradora. Mas aí foram sabotando ela e a bichinha saiu antes da final. Mas ganhou o lip sync Revolt, né? Ela é a primeira ganhadora do Lollapalooza, né? Do Drag Race. Sim, merecidamente. Ela é muito boa, gosto muito dela. Chique. É uma também daquelas que foi evoluindo conforme a temporada passou, assim. Mystic Summers, temporada 2. Boa diva. Assim, não vai. Não, eu tenho certeza que ela nem passa da primeira etapa. Eu amo. Não digo de Chanel Scarlett. E ela era. Ela era tipo rival. Ela e a Morgan tem um. A Morgan, que também tá nessa temporada, tem um plot que elas. Que elas brigarem. Um grande meme icônico de Drag Race, que a Morgan perguntando: de onde você é, bicho? Ela fala: I am from Chicago, bitch, né? Então é dela. Ela era bem ruinzinha, meu, viu? O grande meme aí, from Chicago. Ela tem cara de ser ruim, mano. O grande meme conhecidíssimo, né? Fofão. Não, da quem acompanha. Se o Leonardo que acompanha e não conhece, você tem que se atualizar. Isso aí é coisa, é old school do Drag Race. Essas das primeiras, elas sempre chegam ali, a RuPaul elogia muito, fala assim, ai, você teve coragem de vir aqui, né, minha querida, mas não vai passar, não. É, a única véia que ganhou foi a Sonic, né? Que foi mas nada pra ver assim, vai. É. Sonic era da 6, eu acho. Não, a Sonic é da segunda temporada. Ela é dessa temporada, com a Mystique e com a Morgan. Olha. Sonic se descobriu trans durante o Drag Race. É porque ela era muito novinha na temporada original dela, não era? Porque é, ela volta depois, ela ainda tá. Ah, tá bonita pra caramba, tô na natural. É bonitinho. E ela era toda Cheyenne no começo, a pele toda estragada, a Sonic. Toda Cheyenne. Toda Cheyenne. Próxima é Salina Estiris, temporada 15. Ah, chata. Latina. É, alívio cômico. Fala gritando. Alívio. E ela era gorda, né? Agora ela é padrão. Ai, Monjaro cantou, né, amiga? Graças a Deus. Eu me diverti em algum momento com ela, mas é bem esse estereótipo latino que Drag Race sempre foi um igual, assim. Que nunca falte o Monjaro. Amém. Próxima, Sam Star, temporada 17. Você não deve odiar, que eu amo. Eu acho sem graça. Aí você fala, ela é tipo Carla Dias, sem graça. Ah, ela é bem. Ela é uma country fofinha, muito fofa. Amo, sabe? Carla Dias. Sugar Kane, temporada 11. Não lembro muito dela. Eu acho ok, assim. Eu lembro que o povo elogiava, acho que ela fez uns de comédia que ela foi bem. Uhum. É, acho mas que é isso. Não me marcou. É isso. Apesar do nome ser incrível, né? Sim, muito bom. Silk, temporada 11, All Star 6. Viva! Pela quarta vez, ela tá, temporada 11, All Star 6, ela foi pro UK Canadá vs. The World. E Canadá vs. The World. Ah, é Canadá que ela foi com a rádio, né? É a quarta vez que ela tá competindo. Ó, pra vocês terem uma ideia do que a Silk passou. Teve uma temporada que as meninas que iam saindo, elas iam fazendo lip sync com as outras pra passar, pra ver se voltava. A Silk venceu todos os desafios, ela fez um sozinha, porque a outra desistiu e ela fez, tipo, de homem e mulher virada ao mesmo tempo, arrasou. E aí, quando ela chegou na última eliminada que tinha acabado de sair, a puta da Eureka, que o Zan não ama, mas é uma chatona, ela foi perder e a Eureka voltou. Foi eliminada e voltou em seguida, em 5 minutos, igual no BBB. Eu acho que ela ganhou, tipo, 7 lip syncs. Foi, e perdeu pra Eureka e foi roubada. Caraca, que ódio. Ela é foi bem muito boa, ridículo. E eu, assim, eu ainda tenho essa opinião. Muitos discordam, a maioria da fanbase discorda. Ela ganhou da Raja? Aham, porque eu acho que a Raja, na temporada dela, ela no Canadá 1, ela tem o Canadá vs The World 1, foi ela e a Raja na final. A Raja ganhou porque ela foi bem no All Star 6, não porque ela foi bem, porque ela, assim, foi muito melhor durante. Eu acho que ela até foi bem, assim, mas acho que a Silk realmente tinha ido melhor. Amo. Vivacious, temporada 6. Ai, gente, amo a Diva. Mas assim, foi a segunda eliminada, eu acho, da sexta temporada. E ela tem o meme também, que ela chega e fala Mother, né? Mother has arrived. E aí. Mas essa aí fala muito desde sempre, eu ouço esse nome. Não, ela que fez a primeira vez no Drag Race. Gente, é, mas olha só. All Stars não deveria ser tipo All Stars? A pessoa que saiu, a segunda saída, a única temporada que ela fez, ela mas a amiga já 11, tá no All Stars 11, né? A amiga que agora tem All Stars todo ano, então a RuPaul só vai pegando quem aceita mesmo. Ah. Não, fora que tem All Stars, aí tem o Global, e aí tem os Versus The World, que também chama todas. Então, assim. Não tem drag no mundo suficiente pra correr. Tô repetindo a drag pela quarta vez já. Ouça, não, aquele All Stars da Austrália. Foi odiado alguma coisa? Porque eu lembro de falarem dele há um tempão e nunca estreou. Já tá gravado. Ah, foi igual esse, né? Esse aqui demorou acho que um ano e meio pra sair. Pô, eu lembro desse da Austrália e falaram há muito tempo. Ah, e não tem nenhuma do Brasil, né? Você já sabe, né? Sim. Do Latina Royale que vai ter, tem, né? Também vai botar que as drag brasileiras não sabem falar inglês. Ah, é isso. Cristal, como era o nome da diva do Papel Gênico? Ah, tem a... A primeira eliminada, né? É, Chanel. Cristal, olha que doido. Mas a perua foi pro Latina, não foi? Boate, né? Foi. Quem? Foi. Desirê. A Desirê tá no Latino, né? Boate. Ela fala espanhol, né? Porque lá vão falar espanhol. Ah, mas aí até a Cheyenne fala, né? Até tinha a Milena cantando Rebelde, né? Mas essas são aí as 18 candidatas ao título de drag race. Eu acho que a segunda bracket, aquela laranja, tá mais forte. Tá melhor, assim, é. Drag. No fim a gente vai torcer por Morphine Dawn e várias e vai ganhar, sei lá, qual que é o RuPaul gosta muito dessas aí. Vai ter a Kennedy, né? A Silk, que tá 77ª vez já. Eu amo. Menino, seguindo aqui nas notícias, né? Cabide de emprego, Juliana Margulies, né? Nossa good wife, entrou pro elenco da terceira temporada de Paradise. Mas não temos aí o que vai ser. Em quantos episódios vai morrer? Ah, amiga, conhecendo Juliana, enquanto ela brigar. É porque depois eu parei pra pensar que a Charlene morreu no 4, mas ela só fez 2, né? Sim, o 1 e o 4. O primeiro e o 4. É isso. Mas eu torço por mim na Juju, espero que seja bem vinda. Ah, eu gosto dela, Ainda em cabide de emprego, menino, Ryan Phillip entrou pro elenco da segunda temporada de 9-1-1 Nashville. Porra, aí sim, hein? Né? Quem que é esse? É o gostoso de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Loirinho. Primeiro. Ryan Phillip. É o hoje marido, tá um derizão maravilhoso. Marido da Reese Witherspoon. Ele não tava, né, fazendo uma série dele? Que ele era mecânico? Sim. Sim, ele fez lá também aquela Big Sky, né? Ele fez aquela Big Sky. Ele tava no sabor também. Que ele morre também. E ele fez a série que ele era o tio do Maximino, né? Sim, dos carros. Ah, verdade. Que saudade. Ele fez. Ah, se eu fosse esse tio. Ou esse sobrinho. E agora ele vai estar aí, né, menino? Na segunda temporada de 9-1-1 Nashville. Lógico. É a cara dele, sério. Menino, saiu aí a data de estreia, né? Da segunda temporada, acreditem se quiser, né? De Citadel. Lembraram que existe, né? Citadel, isso. Viado, eu lembro que eles começaram a fazer anúncio de Citadel Around the World, várias, né? Citadel, teve três UK Citadels. Less the World, Citadel Latina Royale. É. Teve aí Citadels, né? Tive Citadel na Itália, na Índia, vieram alguns Citadels. E a original e agora, mesmo? Não teve aqui em São Bernardo, né? Devia ter. Ainda. Não teve. Mas aí agora a gente vai ter a segunda temporada, né, de Citadel. E vale dizer que o vilão da temporada vai ser ninguém mais, ninguém menos do que Gabriel Leone, né? O brasileiro Gabriel Olha Leone. Olha aí. E vocês lembram alguma coisa da primeira temporada? Menino, eu lembro muito pouco, mas estarei prestigiando Priyanka Chopra porque, né, eu sou Chopra, todo mundo sabe. E Richard ainda tá ou morreu? Richard Madden também tá, e também temos Stanley Tucci, né? E como eu sou Tucci, também vou ter que assistir. Olha aí. Tô sempre pra Richard dar uma pegadinha em Gabriel Leone, né? Certo. Tô vendo aqui o elenco, tô falando, gente, como que eu deixei essa série passar assim, porra? Amiga, essa série foi o maior hit global. Foi mesmo. Porque foi boa a primeira temporada, a gente gostou. Sim, e o melhor é que ela tem 6 episódios, é isso que deixa ela melhor ainda. Ah, foi perdeu o time, né? Quê? Foi em que ano a primeira que passou? Acho que foi 23. Olha. Não, é mais. Não foi, eu acho não. Que é mais tempo. Lembro que Taylor comentou com a gente. É 23 ou 24, eu acho. Certeza, achei que tinha mais. Eu acho que não é 22. 23, tô vendo aqui. 23, né? O Prime, é, 23. 23. Isso. E tem 2 temporadas, então vai vir a terceira, é isso. Não, vai vir a segunda. Ah, tá. Porque aqui já tá temporada 2. Temporada 2, vem aí, né? E também vai ter a chegada do Jack Raynor, né? Ele vai ser a outra pessoa aí da equipe. Jack Raynor também é um sabor. Bom foi que nesse meio tempo Priyanka Chopra não fez um trabalho bom, né? Só fez porcaria. Só fez porcaria. Só engravidou porcaria. Pela barriga da outra. Virou mãe, né, menino? E nova fez filme mãe. De Natal do Jonas, né? Aí sim, foi bom. Ah, sim. Escondendo a cara da filha. A função dela é esconder a cara da filha. O tempo inteiro. E aí, agora pra gente começar a encerrar aqui nosso bloco de notícias e habilidades, temos aí notícias do mundinho Mormon Wives, né? Porque foram retomadas as gravações da quinta temporada, né? De Secret Life of Mormon Wives. A princípio sem Taylor, né? E aí disseram, a People fez uma matéria dizendo que a Taylor não tinha sido convidada a voltar. E aí a Taylor comentou, ué, menino, não tô sabendo disso não. Engraçado! Eu acho engraçado que não acho que não é isso não, hein? Foi lá no posto. Me avisando, né? Exatamente. E aí, ai, ontem, a gente teve o evento do Hulu, né? Hulu Gets Real, que é onde eles, né, celebram todos os realities do Hulu e do Disney Plus. E anunciaram oficialmente, né, The Secret Life of Mormon Wives Orange County, né, que tava aí tendo rumor de que a Jen Affleck tinha mudado pra OC justamente para poder ser a protagonista, e anunciaram o elenco sem Jen, né? Olha, não tô sabendo disso não. Anunciaram mudei, menina, não tava sabendo. Ué, e aquilo tudo que eu filmei era pra quem, então? E aí a gente vai conhecer agora quem são as novas Mormon Wives, né? Olha. Que uma tem cara de mais doida que a outra. Comecei a ficar um pouco preocupado. Mandei até pros anões pra você lá no TikTok. Que cada uma dessas, a gente acha que as Mormon Wives de Utah têm muitos filhos. As de Orange County tem 43 filhos cada uma. É desesperador. Meu Deus, gente. Mas são novinhas também? Então, começando aqui com a Aspen, né? Essa grande Aspen. Que... ela tá há 15 anos documentando a vida dela no YouTube, tá? Mas ela não é viciada, né? Jamais. Fala, é gata, mas você não é tão interessante assim, né? Você tá documentando, né? Pra quem? Quem que tá interessado? E aí, pai, tem... alguém tá que ela foi escalada pra esse grande reality, hein? E tem um plot, né? Que ela não é mormon. Ué? Tamo! Subversão, né, do... Mas ela se casou com 19 anos com um moço mormon e tem 3 filhas. Eu achei que você ia falar, mas ela se identifica como transmormon, imagina, né? Transmormon. Imagina, transmormon ia ser tudo. Tudo pra mim. Transmormon é diva. Então, é, frequentemente posta vídeo no TikTok, tem mais de 5 milhões de seguidores. Meu Deus. Né? Sucesso. É isso. E eu amo que no mesmo dia que mas ela que anunciou a... que o nascimento, no mesmo dia que ela anunciou o nascimento do terceiro filho, ela pediu o divórcio pro marido em abril de 2024. Que então não precisa ter que ela não é. Mas ela não é nem mais mormon, então, né? Porque o marido não é mais. Mas ela nunca foi, amigo. Nunca foi. Não, assim, ela não tem nenhum marido mormon pra desculpa, né? Não é, tem que destransicionar, né? E agora vai vir o choque, hein? Agora? Depois do divórcio, ela começou a se relacionar com mulheres. Que mormon a sapatão, foda. Sapatona. E ela, inclusive, está num relacionamento com uma mulher. Chocando a comunidade mormon em vários níveis. Ela é várias chicas, né? É, deixa eu fazer uma pergunta sobre a religião mormon. Não sei se vocês aprenderam nesse tempo do programa, mas assim. Nós somos especialistas já. Mormon não é tipo judeu que você casa com a pessoa, você se converte? Amigo, acho eu não sei, porque não sei. Essas meninas todas já nasceram mormon. A família é mormon e todo. Entendi. Já tá no sangue, né? Só se relacionaram com mormon. Amiga, agora mas elas são mormon não praticante também, né? Porque ele vai no máximo numa missa mormon e não vai mais nada. O resto é suruba, tudo cachorro, pelo que vocês falam. Faz suruba, trai o marido afetivamente. Amigo, mas no jogo, porque assim, elas são hipócritas só, na verdade. No jogo eu amo. Entendeu? Porque assim, as famílias são muito mais do que elas, são uma realidade. E aí a segunda nova mormon, né, é Bob, grande Bob aí. Bob, né, Out Half. Bibi Bob Brown. Bob Out Half, né, que ela começou a postar vídeos em 2021 no TikTok, né. E aí ela tem um podcast, né. Documentando sua vida? Ah, pronto. Que é o The Really Good Podcast, que ela já entrevistou celebridades como Drake, Lil Yachty e Suki Hanna. Porra, famosa. Será que ela já passou do lugar do Cash? Olha aí. Ela foi, acho... ó. Ela foi casada, né, com o grande Corey Althoff entre 20 de janeiro de 2020 e fevereiro de 2024. Olha quando aí. Corey pediu o divórcio. Mas é divórcio de Mormons, porque The Secret Lives of Divorced Wives, né? Exato. Porque se não são wives. Mas desde 2024, de novembro de 2024, ela está namorando um jogador de basquete. Boa. Ah, que bom que não é mulher, né? Né? Pelo amor de Deus. Próxima é a grande Avery Woods. Avery Woods. Avery Woods. Uma segunda chance. Avery Woods, né? Quebrando o estereótipo, né? Que ela é morena, boom. Amo, minha morena tá viva, né? Enfim, chocou, né? E o Woods é uma enfermeira pediátrica. Enfermeira pediátrica, mas criou seu próprio podcast chamado Cheers with Avery Woods, tá? Ela é mãe e esposa, casada com David desde 2016. Olha, sem divórcio. Tá? O casal são pais do Zig e da Steve. E além disso, o David tem dois filhos velhos de outro casamento. Mas por que ele tem o nome da menina de Steve, sabe? Só pra Steve me confundir. Ela não ia passar batida. A família tinha que ter tido uma separação em algum momento aí. Exato. É uma coisa normal de mormon, né? Ela é segundo casamento que ela é, né, menina? Que loucura. E eu acho engraçado que na... Rapidinho, a gente acha engraçado que no Mormon Wives, toda vez que... Ah, eu acho que eu vou divorciar, mas é porque na minha religião, divórcio é uma coisa muito mal vista. E todo mundo é divorciado. Sim. Que venha. Próxima é grande Salomé Andréia. Amo Salomé. Salomé Andréia, amo. Tá. Bem americana, vamos... beijo. Salomé. Corre aqui, Trump, né? Vamos ver aqui o perfil, né, de Salomé Andréia. Salomé Andréia tá compartilhando conteúdo na rede social desde 2015, tá? E ela tem 2 milhões de seguidores, tá? Além disso, ela é casada com Aaron Bimhal desde 2012 e tem filhas gêmeas, Luca e Rue. Olha, porta aberta. Ah, o Paul e tu, nem aí. Olha aí. E é isso, ela não tem nada de que quebre. E agora, menino, vem aí a estrela do programa, né? Ah, protagonista. Porque é Macau da Prom. Nome péssimo. O Paul Drag Race ou é Mormon Wives? Deixa esse nome tudo de drag. Uhum. Macau da Prom, vale dizer que ela é irmã da Macy. Ah, bem que a cara dela me era familiar. Tá, ela é irmã da Macy. Parece mesmo. Grande Macy Neely. Ah, mas devia ter uma chamada Fishball Cat, umas coisas assim. E ela trabalha com formatura? Ah, meu Deus. Às vezes trabalha, né? Quer dar pronto? Vamos ver o currículo dela, né? Tá, ela aparece em várias coisas da irmã, Macy Neely. Posta vídeos frequentes no TikTok, né? Jogando tênis e participando de trends. Uau! Uau! E ela é mãe de 4 filhos. Olha. E casada com seu marido Kirk. De 4? Tá. Casada com seu marido Kirk, mãe de 4 filhos. A próxima é Chandler Higginson. Que ela tá com um olhinho meio caído, né, menina? Tá triste. Menina, tá meio apagada. É, tem um olho maior que o outro, na verdade. Lady Eye. Ela vai ser a nossa Michelle. Isso vai ser um problema quando eu for assistir o programa. Sim. Eu vou ficar focando nisso. Vamos ver o currículo da gata. Também tá na rede social há muito tempo. Menino, é isso. Tem marido e 3 filhos. Paz. Tá na rede social, tem marido e 3 filhos. Ah, eu posso virar uma Mormon Wife, então. É isso, sem relevância. A gente documenta a nossa vida há anos, né? É. Exato, sem relevância. A próxima é Ashley Pease. Não, que Ashley é isso, cara? Gente, isso. Ashley. Olha como se escreve Ashley. Ashley, né? Nossa. Ashley. Vamos ver o currículo de Ashley, né? Ashley é australiana, menino, mas mora nos Estados Unidos há mais de uma década, tá? Hello, mate. Ela é grande amiga da Prom, né? Da irmã da Macy. Oh. E ela tem uma empresa chamada Get Fit for Kids. Amo. Gente, que é bomba para as crianças. Get ready with me, né? Get ready with me. Achei um pouco. Ela é casada com o grande Nathan Pease e tem 4 filhas. Está na rede social? Sim. A próxima é Madison Bom Tempo. Amo Bom Tempo. Né? Ah, com essa moça não tem tempo ruim, né? Jamais, é sempre Bom Tempo. Então, Madison Bom Tempo. Ela mudou o nome, que o nome dela era Madison Fisher. Né? foi criadora de vídeos virais no canal chamado The Fish Fam, junto com o marido Kyle Fisher. Tem 5 filhos. Ah, divorciou, né? Por isso que mudou o nome. Tem cinco filhas. As gêmeas Tayden e Oakley. Uma filha chamada Houston. E filho chamado Oliver e Cohen. Tá, tá bom. E participou de uma série chamada Born to be Viral: The Real Life of Kid Influence. Gente. Que ela tem um canal familiar, menino. Que loucura. Ah, também, né? O elenco ela tem bastante, né? 5 filhos. E ela é criadora de uma marca de comida saudável chamada Whittle. E tá, é bom. Isso. Esse é o que teremos aí em Secret Life of Mormon Wives, ou se. Olha, eu não ia ver, mas eu acho que o Hulu tem que te pagar um cachê aí, porque você me convenceu a ver essa marca. Eu acho que o elenco tem potencial, porque elas parecem ser todas bem doidinhas. E não vai ter participação de nenhuma das originais? Ah, certeza que vai. Pelo menos nem sei, com a irmã dela aí protagonizando, ela não vai aparecer. Certeza que vai ter. E Jen Affleck vai dar um jeito de aparecer, gente. Nem que seja comprando... Subway no fundo do bagulho. Passando com um cachorro, né? Igual, eu vou assistir torcendo pra ser ruim. Ah, não, eu quero que dê a volta. Ah, mas a outra é ruim, vocês amam? Não, é ruim, não. Não é ruim nada. É ruim, não. Já criou assim um clima. É. Pesou. Não, você gosta de Sunstar. Você gosta da Eureka? Você gosta da Carla Dias, né? Carla Dias Drake. E falando em Carla Dias das drag, menino, Drag Race US 18, acabou. E aí? Graças a Deus, acabou, né? Que outra temporada ruim da porra, viu? Amigo, foi melhor que a anterior, vai. Eu esqueci, não, amiga, dela não. Na metade, esqueci, mas... Amiga, pra mim foi a pior temporada que eu já assisti da... Não seja assim. Nossa, palavras duras, hein? E sinceras, né? Eu acho que assim, foi uma temporada bastante longa, né? Tanto que eu cheguei na metade e esqueci que ela existia, não vou mentir. Então, amiga, você esqueceu? Como é que ela não foi ruim? Mas eu acho que o elenco era bom, tá? Eu acho que, por exemplo, tinha uma querida no começo que ela foi roubada e se chamava Mandy Mangle, uma divíssima. Já. Ela era maravilhosa, foi sabotada. Teve muita sabotagem nessa temporada, né? Eles foram tirando as faves a temporada inteira. Então, assim, Jane Dons, que era a minha queridinha que o Zano não gosta... Que era a gorda engraçada, né? A nossa Jinx da nova geração. Ela chegou muito perto da final. Tiraram ela num desafio nada a ver. Acho que foi o do makeover. Foi. Acho que sim, viu? E aí tiraram meio que pra. Eu acho que tiraram meio que pra facilitar a vitória da nossa Faith, que realmente foi a que ganhou muito merecidamente. Mas eu acho que se a Jane tivesse, talvez ela não tivesse ganho. Uhum. É, então fica. E eu gosto muito das finalistas. A gente teve aí na final Mike Mix, que fez a Drew Barrymore no Snatch Game. Ela é muito boa, assim, canta, dança, sapateia, muito querida. A Darlene, né, que era a doida da temporada, ela chega no roast dela, começa a jogar coisa pra trás. Banana, cheeseburger, cheeseburger, começa a louquecer. A beira do Braves deles. Exato, mas gostei muito da diva. E a Nini Coco, que era a Twink estranha, que no fim entregou muito. Acho que aquele desafio que ela tava de sapo, do show de talentos, ela foi muito bem. Acho que ela teve uns lip-syncs muito icônicos também. E tivemos Juicy Love Dion, né? Que era a irmã de Morfine, que a gente comentou que volta no All Stars. Que era... ela era péssima em tudo, menos em look e em dança, né? Ela chegava, dançava, tirava todo mundo. E aí ganhou o lip sync, assim como sua irmã. E tinha gente da família da Juicy, né? Tinha a Tina Dion, que era mãe de Morfine, ruim também a bichinha. E tinha uma outra que eu não entendi, que era a tia, mas não tinha o mesmo sobrenome, que era a peituda, Mia Star, né? Isso, essa mesmo. Que era até boazinha, mas também foi tirada cedo. E aí o povo fez aquelas maluquices dela, né? Chegou com o top 3, mas acho que a vitória tava bem feliz com qualquer uma, mas a Mike realmente foi uma vitória muito boa. Eu acho que ela vai ser uma vencedora bem interessante pra franquia levar, assim, porque ela faz muita coisa e bem, assim, no Rusico ela arrasou cantando, ela fazia musical e tal. Fiquei pensando que ela pode, assim como a Jinx, ter uma carreira de teatro bem boa e fazer bastante coisa. Eu acho assim, a temporada pra mim, eu falei, foi muito sem graça. Você acha que o elenco rende? Eu acho que pra mim o elenco não rendia nada. Tanto que teve um episódio que aquele episódio que toda vez que a Paula pergunta, né? Quem que você acha que tem que ir embora pra casa e por quê, né? E aí, estavam pegando, falaram, todo mundo falou da... Como é que é o nome daquela mulher que anda esquisito? Discord. Discord. Todo mundo desceu o cacete na filha da puta. E ela desceu o cacete numa outra, né? Pra não ser... Uhum. Eu chegou no Antucket, não teve um A. Não teve um A. De briga não teve muito, não. Mas... Não, menino, é isso que é bom que rende. Porque, assim, a parte do talento, muitas tem. Mas eu acho que, assim, uhum. Eu não lembro de nenhum que eu falei, puta que pariu, que foda que ela tava vestida nessa temporada. Eu lembro que a coisa que eu mais lembro é Mike fazendo a Drew Barrymore. Eu acho que é a única coisa que eu lembro. E da Juicy fazendo os lip sync, que cada um era um melhor que o outro mesmo. E o Papa? Oi? É pop, né? Pop é pop. Teve o Papa no Snatch Game. Ah, é, teve o Papa. Maravilhoso. Eu achei que poderia ter ganhado no top ali, né? Eu também achei. Bem. E teve nessa temporada duas vezes Zane Phillips estourando, né? Ah, é. Que ele tá devendo, acho que, pra roubar algum dinheiro, ele tá lá, né? Sim. Ele foi sacer, levou o Namor de brinde, Freud. E aí, quando o RuPaul tá lá, não sei o que, com quem você vai ficar? Ele trouxe meu Namor, e aí vai embora com o Namor dele. E as drags ficam passadas. É. Mas e foi isso, eu acho que a Jenny ter sido eliminada. Acho, não gosto dela, mas acho injusto. Uhum. Pelo que ela teve durante a temporada, né? Porque ela não teve nenhuma vez, nem no. Ela não foi nem safe, ela só foi tipo. Ela foi sempre high top. E top, né? É. Aí chega lá, ela ganha um bórum, e aí acho que a RuPaul não queria eliminar ela, e fala assim: ah, vou eliminar essa vagabunda aqui. Sabe, eu lembrei, o desafio que ela fez, Sasser, tipo, era recriar um vídeo de Karens. Sabe dessas mulheres? Foi isso mesmo. Aham, mulheres. E mulheres. Aí ela falou mal do vídeo. Ela falou assim: não gosto muito desses vídeos, não. Muita gritaria, não sei o que. Vou tentar fazer uma Karen com humor mais diferente. E ela fez um vídeo realmente ruimzinho, só que eu acho que a RuPaul ficou puta. Porque a RuPaul disse que a vida dela é assistir vídeo de Karen. E aí ele eliminou. Pois é. Eu acho que a RuPaul foi uma sensação parecida com a Suzy Toots, que era da temporada passada, e falou meio assim: não tenho vontade de ir pra Vegas, não. Acho uma bosta. Aí a RuPaul falou: então eliminado. Pode ser coisa. Amor. Mas assim, eu falei que eu achei melhor que a temporada passada, porque a temporada passada a gente só tinha Onya Nerve, a Bafuda e Jules, né? O resto. Tinha. Mas Jules foi ficando boa no final, né? Não foi nem no começo. É, Jules foi a Darlene da edição passada. Darlene, assim, tava lá porque ela começou a dar uma melhorada e é tipo o Bia do Brás, né? Ficar, Brasil, não sei o que, ficava gritando. Ah, mas ela é muito carismática. Acho sem graça, muito sem graça. Ela é meio sem personalidade, assim, sem carisma. Porém, quando chegou na final, cada uma fez um número solo. O solo da Nini foi o melhor das três. Também achei. E eu achei o da Maika o pior, sabia? Eu também achei. Só passou pelo histórico dela. Pois é. Agora, uma coisa de Drag Race que me mata, Zanon. Eu sei que a gente sempre fala disso, é o seguinte. Faça aí mesmo também explicar pra vocês. A gente tinha esse top 3. Mike Mix, Nini Coco e Darlene. E aí a RuPaul anuncia que só a Mike Mix e a Nini Coco vão para o lip sync final. Uhum. Tá. Porém, quando a gente vê as três assistindo, né? Porque a final é gravada ao vivo, mas não foi ao vivo mesmo. Elas ficam surpresas com quem avança pro lip sync. Então, o que significa? Eles gravaram a porra de três lip sync diferentes. Um da Mike da Nini, outro da Nini com a Darlene e outro da Darlene com a Mike. Faz sentido, pra elas não saberem quem era. Eu acho que não. Você acha que não? Não, não, porque eu vejo. Depois eu vejo aqueles vídeos de spoiler, né? Depois que assisti. E aí tem lá já o spoiler que o top 2, ela fez o lip sync, aí ela é eliminada e ele só continua com as duas. Mas aí não faz sentido elas ficarem fingindo que estão surpresas na hora do anúncio de quem vai pro lip sync final. Não, não sei por quê, porque vou ter que gravar três possibilidades. Então, e gravar mais três coração. Eu acho bizarro, mas assim, é o que dá a entender quando elas reagem ali na hora e falam: ai, não fui, né, amiga, que coisa. É, faria mais sentido se a coroação fosse ao vivo, né? Aí, beleza, grava as três. É, porque isso aconteceu também no da Ninfia, da Plain Jane e da Safira. Elas deram a entender que tinham sido gravados os três. Não gravou, não. É, porque se fazem isso, eu penso, é meio injusto com a pessoa que vai à toa pra um lip sync, que ela pode dar tudo da vida dela e o lip sync nem vai ao ar. Uhum. Não, mas não grava com todas, não. É só grava os dois final das duas ali. Então é só teatro delas reagindo. Né? É, só fingindo. Entendi. Que não. E foi isso? Foi isso. Aí no final ganhou Mike Mix, merecido. Foi no programa da Drew Barrymore depois, né? Como Drew Barrymore. Foi antes, na verdade, né? É, enfim, depois do programa IOA. É. Do Snatch Game. Foi ótimo que, assim, sabe, no Snatch Game, ela disse que foi muito respeitosa com a Drew Barrymore, né? Uma das piadas que ela fala assim, eu abandonei toda a minha família, decepcionei todo mundo por me afundar na droga e tal. Mas meu a pior Deus. Escolha que eu fiz na vida foi ver esse sapato, tipo uma piada besta. E aí todo mundo, eu falei, nossa, um pouco pesado, né, amiga? Meu Deus! E a Drew, uma querida, irmão, né, gente? Ela é. Aí chamou ela pro programa e tudo, né, então. Pô, ela leu notícias com voz de Drew. A Drew ficou olhando e falou assim, nossa, agora eu sei como minhas filhas se sentem. Eu tô aqui te observando de fora de mim. Meu Deus. Mas é isso, foi sem graça, graças a Deus acabou. Quem ganhou Miss Simpatia foi Jenny Don't, que foi eliminada ali. Menina, fiquei chocado, porque eu achava que o povo odiava ela também. Mas dizem que as drag falou que no off, no sigilo, ela ajudava todas elas mesmo. Ah, ela era tipo a tia Milena, né? Falava mal na cara, depois falava bem por trás. Que ótimo. Mas é isso, né, menino? Saindo aí do vencedor de Drag Race, vamos falar da vencedora do Big Brother Brasil, né? Não tinha como ser diferente. É. Nossa, Ana Paula Renault venceu o Big Brother. Haters gonna hate. Última vez que nós falamos sobre o Big Brother no programa passado, né? Na quinta-feira, a gente tava vendo a prova do campeão, dando as informações tudo errado. A gente não sabia, a gente viu a Ana Paula ser eliminada da prova. A gente viu tudo errado, falando tudo errado aqui do programa, mas eu acho ótimo. Mas acho que foi uma reta final como nunca antes vista, né? No reality, foi, né? Assim, é importante falar pra quem não acompanha lá o grupo e tal, que o pessoal vindo, que assim, gente, a gente passou ao vivo todas as emoções com a morte de seu Gerardo, né? Sim, porque na Oscar, hora que eu vi. Teve Oscar Schmidt aí 2 dias antes da grande tragédia. Sim. E aí Tadeu foi trabalhar e tudo, né? Toda aquela comoção. E aí, de repente, cheguei no grupo e falei assim, gente, seu Gerardo morreu. Há 2 dias da final. Todo mundo assim, não acredita. E aí a gente ficou assim, porque a família tinha dito que não ia avisar a Ana Paula, então a gente ficou, porra, mas sacanagem, ela vai ganhar, vai sair comemorando, vai receber a notícia, não sei o quê. E aí a gente acompanhou ao vivo a Ana Paula ser chamada no confessionário, fica aquele negócio de, e aí, vão contar, ela vai desistir, tipo, um Brasil em comoção. Porque ela passou mal nesse dia, né, então ela tava meio ruim, ela tava com dor nas costas, ela ficou falando, tô com enjoo, quero um Vonal. E aí chamaram no confessionário, o que a gente achou? Está recebendo um remédio. Uhum. Mas mal sabíamos, né? E assim, ela deixou bem claro durante o programa que a maior exigência do contrato dela era ser avisada sobre o pai dela, né? Então assim, ela falou, inclusive naquelas brigas com o cowboy que, olha, você pode estar aí falando dos seus parentes e tal, mas o meu contrato prevê que eu vou saber se algo acontecer com meu pai. Então sim, a gente tava vendo se a Globo ia obedecer a família ou obedecer a justiça. Uhum. O que deixou a gente na dúvida foi esse vídeo da família, né? Que sim, a família fala, tipo, que era pra ele não... Era a vontade dele, né? Exatamente, e tal. E que não era pra contar. Só que sim, galera, contrato é contrato, né? A Globo ia sei lá, bobear de tomar um baita... Um problema violentíssimo, né? Porque a Ana Paula ia sair puta de lá. Porra, eu falei no grupo, eu falei, gente, imagina ela sair e falar assim, tô doida pra ver meu pai, vou sair daqui pra ver meu pai. E o Brasil, essa é a primeira pergunta que ela ia fazer, né? Porque só sair da fazenda perguntando de Bolsonaro. Pois é. Uma porra. Ia ser, assim, uma parada muito escrota com ela, sabe? Então, sim, eu achei que... mesmo se ela não tivesse colocado em contrato, eu acho que o certo seria falar. E deixar ela tomar decisão pra poder. Mas, assim, no final a gente viu que foi a melhor escolha ter contado pra ela mesmo, né? Porque foi muito dramático esse domingo, né? Porque... ela fica sabendo no confessionário. Antes da eliminação. Tipo, a Globo enrolou tudo que ela pôde, botou todos os comerciais existentes no Brasil pra não começar o programa, porque, né, não tinha como fazer nada. Uhum. E aí ela entra no quarto e logo, tipo, segundos depois que ela entra no quarto, o Juliano entra e ela fala pro Juliano, né, meu pai morreu, horrível. E aí a gente ali acompanhando o pay-per-view, nisso entra a tia Milena, rindo, falando, fiz um chá pra você, um chá de hortelã, muito fofa, gente, como pode? E o Jubli também foi muito fofo, né? Logo naquela contou assim, né? Sim. E aí, foi a Milena oferecendo chá e tal, aí eles foram pra sala, teve a eliminação do grande Doll, né? Grande nosso quarto colocado. Doll aí entrando pro hall de quartos colocados, né? Se juntando a Ju do Vigor, Bia do Brás. Grandes personalidades e Doll, né? Grandes E aí, menino, logo que Doll sai, a Ana Paula cai no chão, a gente fica olhando assim e ela só fala pra Tia Milena: Tia Milena, meu pai morreu. E a gente morreu junto ali também. Todo mundo. Tia Milena fica assim. Gag, né? Fica. Não, eu achei assim, sem reação, né, cara? Achei muito admirável realmente como ela segurou pra. Porque assim, ela fala que ela achou que ela ia sair, né? Porque o vídeo da irmã dela, a irmã dela fala assim, ó. Espera aí na casa, não sei o que, a gente tá indo, porque eles também deram uma picotada no vídeo. Sim. E então ela achou assim, minha irmã tá aí, eu vou sair e é isso. E aí quando... E ela pensou, pô, não vou falar agora porque, né, é quem fica aí, fora a Júlia que ela teve que contar porque ele entrou no quarto no momento, não vai ser abatido pela notícia, né? E aí quando o Doll sai, a bicha fica, tipo, totalmente perdida. Sim. É uma parada muito, sei lá, Eu vi gente bostejando em rede social, como sempre, falando claro, que ela tava muito fria e que não sei o que, que bababá. Mas, cara, me lembrou muito, assim, quando eu perdi a minha mãe e eu já tinha perdido meu pai, por mais que a gente tenha amizade, por mais que a gente tenha relacionamento, por mais que... Pô, fui muito amparada de todas as formas possíveis, até de pessoas que... Nem eu nem tinha muita intimidade, mas que tiveram lá por mim nesse momento. Só que a sensação que você tem quando você perde seus dois pais é de muita solidão. É de muito, assim... Cara, você perdeu as duas pessoas que tava com você a tua vida inteira, sabe? Você não conhece um mundo sem aquelas pessoas. Então, tipo assim, por mais que ela tivesse em sofrimento, a ficha tinha que cair primeiro. E eu acho que o fato dela não ter participado do velório e tal, não sei se foi cremação do pai dela, eu acho que demora ainda mais, sabe? Acho que até agora ela ainda não sofreu. Não, acho que ela tá num choque, assim... Exato. Ela tá, como é que a gente pode dizer? Não é a anestesiada, né? Mas é quase como se fosse... Porque acho que ela tá com tanta coisa acontecendo na vida dela nesse momento... Que ainda acho que não teve um tempo do respiro, né? Pois é. E aí, porra, galera, ai, caraca, porque ela tá sendo muito feliz aqui. Gente, é muita coisa. A gente que tava aqui fora ficava chocado. Uma hora a gente tava rindo com a Tia Milena, outra hora a gente tava chorando com ela, sabe? A gente também tentando entender como as coisas iam acontecer. Imagina ela lá dentro, sabe? Tipo... Sim. E assim, eu vi esse julgamento de, escolher o dinheiro a se despedir do pai, e, gente. Cara, principalmente eu acho que o seu Gerardo já tava numa situação de tio Paulo. De saúde muito frágil. Ela já tinha se despedido dele inúmeras vezes, provavelmente, sabe? Ver num caixão, por mais que para algumas pessoas o ritual seja muito importante, não mudaria nada. Tanto que quando a Ana entra no programa em janeiro, ela fala, cara, deixa meu pai no hospital, não sei se... Ela não sei nem se eu tenho pai, né? Ela sabia que a situação dele era muito delicada. E que ela poderia não vê-lo mais. Então eu tenho certeza que, simbolicamente, ela fez uma despedida ali também pra caso acontecesse, entendeu? Certeza absoluta. Então eu acho que ela super acertou em seguir o coração dela ali na hora. Também não ia julgar. E o que ele disse pra ela desde sempre, né? Que ela não é nem que algo que ela foi falando pra ela desde o começo, ela fala, cara, meu pai me mandou entrar aqui. Correr atrás da aposentadoria, que eu não sei se 5 milhões do padrão de vida dela aposenta muita coisa, não, mas vamos. Pois é. Disse ela na Ana Maria que vai gastar com responsabilidade. Eu vi aí boatos de analistas, né? Analistas financeiros falando que a Ana tem chance de até triplicar o valor do prêmio se ela aproveitar esse bom momento agora, saída do Big Brother. Com certeza. Com certeza. Sim. Mas assim, a gente ficou com medo deles contarem ela desistir, mas assim, se fosse no meio do programa, ela tinha saído. É. Mas ali, faltando 2 dias pra acabar, eu acho que ela só quis cumprir aquilo que ela conversou com o pai dela. Eu também acho, se fosse no meio do programa, com certeza ela pularia fora. Né? Mas já ali na reta final, né, cara? E eu gostei muito que, tipo, a Globo teve um cuidado muito grande com ela. Porque todas aquelas quebras de protocolo que a Globo fez domingo, segunda e terça, foi justamente para tentar deixar o ambiente para ela um pouco melhor, né? Uhum. Deixar o ambiente um pouco mais leve. O Tadeu entrar na casa segunda-feira não fazia sentido nenhum, mas, né? Ah, foi lindo. Eu acho que foi já o Tadeu legal. Ter falado sobre o irmão dele no... Nossa! Né, depois ele passando o boneco, foi... Eu tava esperando, eu falei, cara, tem que falar... Não tem que falar, tipo, ah, vou obrigar o cara, mas eu acho que, assim... Ia ser importante pra ele, pra ela, pra todo mundo, assim. E foi uma cena muito bonita. Ele chorando ali, falando. E ela, nossa, a reação mãe. Dela... Você vê que ela não tava reagindo muito forte a nada até então. Quando ele falou isso, ela fez assim... Ela falou assim, cara, que roteirista é esse, né, tipo... É. Eu acho que ele falando isso foi uma coisa assim, tipo... Aguenta aí que eu tô aguentando. Que eu tô aguentando aqui. Sim. Eu acho que foi uma coisa assim, vamos junto lá até... Porque assim, é o que ele falou no discurso de campeão dela. E se ela tivesse desistido? Então assim... O que ia acontecer nesse Big Brother, né? E o que eles falaram também, né? Do quanto foi importante pra ela estar tá com a Milene e o Juliano na final. Porque é isso que a gente falou. Pô, se tivesse o boneco lá, ela não sei se ela tinha ficado, né? Derrota. É, não, eu acho que com certeza o fato dela de estarem ali os dois principais aliados dela colhendo ela foi o que fez ela ficar. Nossa, que dois, ela ficava um pouco triste, os dois pareciam dois bobos da corte em cima dela. Né? Menino, eles passaram de domingo, final do programa, até terça-feira, procurando maneiras de distrair ela o tempo inteiro. Sim, porque dois minutos que ela, o pensamento dela voava, ela já começava a ficar muito mal, muito mal. Uhum. Ela tinha que ouvir falar de Ratanabá, né? Meu Deus. A Milena foi com aquecido do global. O que a tia Milena soltou de fake news ali foi maravilhoso. Mas o que ela falou além de Ratanabá? Teve um outro brabo. Menina, também. Ela falou de Ratanabá. A amiga falou de terraplanismo. Falou de terraplanismo, ela acreditava. Ela acreditava que a Terra era plana. Ela falou, deu o dossiê do Justin Bieber com a Selena Gomez. Ah, é? Falou que Justin Bieber ficou lá, ligou 10 vezes pra Selena Gomez no casamento. No dia do dela. Casamento dele, né? Uhum. Exato. E a Ana Paula falou que ia sair. E eu pensei, era verdade. Pois é, ela tá falando várias. Uma notícia de. Ela tá falando várias fake news, eu amo tanto. Soltou algumas fake news e algumas verdadeiras. Algumas verdadeiras. E foi a melhor final, né, gente? Era o que a gente queria, a gente nunca vence, cara. Uhum. Isso foi muito vitória do povo do bem. A gente nunca vence. Eu acho que foi a primeira vez que vencemos em 26 edições. Sim. Era aquele, assim, que obviamente a gente queria muito que a Ana Paula fosse a campeã, mas se fosse qualquer um dos três, a gente ia ficar satisfeito também. Ai, tá não. Ai, eu não ia. Não, tia Milena, eu concordo. Juliano, não. Ah, o Juliano. Ah, mas amigo, mas o Juliano nunca teve chance, né? O Juliano foi o atendeu o Big mesmo, Fone. Mas eu não ficaria triste, não. Ele é um bom menino. Só tem que escovar o dente, tomar banho. Mas e fazer o básico da higiene, né? Exato. E o povo fazendo fila pra cumprimentar a Ana Paula depois no final do programa. Ah, período, sim. Né? Solange, a única que eu senti alguma sinceridade foi a Marciane. Fica, você. Não, a Sol eu senti muita verdade nela, a Sol Vega, né? Você achou, amigo? Eu achei que ela tava se acabando de chorar. Tava se acabando de chorar, acho que ela tava realmente emocionada. E a coordenadora do resort fez uma bênção nela lá, né? Foi, sim. Agradeceu que tava vendo vários dinheiro. Rendeu muito pra ela, né? Mas... Agora, assim, a final, enquanto programa, eu achei muito fraca, assim. Foi, nossa, porque foi péssima. VTs todos jogados, VTs foram parece que deram pra uns grupos de editor, falou assim, faz o que tu quiser, então repetiu várias coisas. Não mostrou nem Jordana beijando Jonas pra eles reagirem lá, né, que eu achei. Mostrou rápido, mas eles nem repararam. E aí, show de Alok, pelo amor de Deus, energia. Meu Deus, foi muito torcidas ruim a cada segundo. Não, o problema. Esse é o problema, grande problema das torcidas que eles mostram. Gente, a torcida na Paula, gigantesca. Aí mostra do Juliano, três pessoas. Três pessoas. Gente, deu até dó, né? Ele até percebeu. Podia ter botado, né, lá na casa da Marina Sena, não? Ela contratado uns figurantes, assim, aí botava uma câmera lá pra dar uma disfarçada. É, ou pega na, joga na IA, né? Faz umas pessoas de mentira ali no fundo. Ou então muda a posição da câmera, né, cara? Igual fizeram com o da Tia Milena, que no começo a câmera tava de baixo pra cima, né, cara? E aí parecia que tinha muito mais gente. Inclusive botaram uma mãe lá das 500 mães com a Milena pra falar, e a Tia Milena falou: essa mulher nunca me contrata. Mas hoje os filhos dela não se dão comigo. Mas hoje a Ana Maria, ela pediu perdão pra essa mãe, né? Falou assim: é, na próxima festa você vai me contratar, né? E o filho da mulher o filho da mulher falou que apesar da Tia Milena ter 26 anos, ela tem a mente de uma criança de 8. Não errou. A criança foi um hater, né? Não errou. Acho que foi meu maior problema com a Tia Milena, eu acho, não foi um problema com ela diretamente. É um problema mais meu, assim. Eu tenho muita dificuldade com adultos infantilizados. Isso é uma coisa que me dá nervoso. Me dói na alma. Então, isso me pegou, assim, de soltar a mão dela, assim, no início. Porque eu lembro que, logo quando começou, assim, o Big Brother, eu fiquei apaixonada por ela. Eu falei, caraca, essa menina é muito maneira, não sei o que, não sei o que. Só que depois, conforme as coisas foram acontecendo, ela foi ficando mais chata, né? E ter essas reações, assim, infantil, de chorar e bater perna, essas coisas, cara, isso foi me dando um negócio, mas eu falei, não, beleza, mas ela é uma boa pessoa, eu vou torcer pra ela até o... Porque, no final das contas, o BBB pra mim é isso, eu quero que o bem vença. Nunca vence, mas eu sempre torço pras pessoas do bem. Então eu torci pra ela. Mas... eu acho que Tia Milena em excesso cansa, né? Mas qualquer... a gente cansou várias vezes durante a temporada. A Ana Paula em excesso também cansa. Porra, a Ana Paula cansa muito mais que a Tia Milena ainda, hein? Exato. Ouso dizer. Acho que Jubli... Que a gente sempre ficava esperando o Bom Dia Renault, né? Mas aí depois o Bom Dia Renault ia até... Aí ela voltava no mesmo assunto, porque ela é repetitiva também, É um grande programa de convivência entre pessoas extremamente chatas. Essa é a realidade do BBB. E é isso que dá audiência, então tem que ser isso aí mesmo. O que vocês acharam dos discursos? Eu vi algumas pessoas reclamando que a Tadeu falou muito mais de Tia Milena do que de Ana Paula. Achei bem equilibrado. Tudo bem. Eu acho que no tempo ele falou mais da Ana Paula. Eu já vi umas 3 vezes. Assim. Então, assim, eu acho que foi muito bonito. Ele só falou da Ana Paula, basicamente. O que ele falou da Milena, da borboleta, foi muito bonito. Eu acho muito, muito legal mesmo pra essa coisa de... Ah, amei quando ele falou assim, quem não gosta de você não te compreendeu. Mas eu acho que ele falou tudo que tinha falado da Ana Paula, sabe? Fora mil vezes eliminada, mil vezes votaria, teve tudo. Eu acho que foi... É que a gente queria uma referência do outro discurso disso... Mas eu acho que era a vez do Tadeu, não tinha nada a ver com o Bial. Nada. Era a vez dele contar a história dela, como foi a história dela, que ele contou toda a história dela, o que aconteceu e aí o que... Agradeceu o seu Gerardo. Agradeceu ele e falou, o BBB 26 sempre foi seu. Sempre foi seu. Mentiu, né? Você nunca esteve sozinha. Você e seus 24 milhões de seguidores, né? Gente, agora meus parabéns pra Aline Rascunho, né? Que conseguiu eliminar todos os participantes do Big Brother. Eu amo. Ai, ai. Ai, ai. Mas assim, e falo com tranquilidade, Ana Paula é a melhor campeã do Big Brother. É Agora, ela é a maior campeã e ela é a melhor veterana. Agora, Tia Milena é a maior pipoca? Tia Milena já tá sonhando em voltar como veterana, né? Eu concordo que ela é a maior pipoca. E assim, a gente tá falando de pipoca dos últimos que veio, né? Do 20 pra cá, né? É. Eu acho que sim, porque ela causou o caos, ela tem carisma. Eu acho que sim, eu concordo. Sim. Porque assim, eu acho assim, todo mundo chupa a bola da Juliette, entendo. Mas assim, Juliette nunca foi atrás de nada. Ela sempre foi reativa às coisas que aconteceram. E a Juliette era muito chata. Porra, chata pra caralho. Mas pra você ser uma grande pipoca, você tem que ser chata, né? Porque o pódio é Juliette, Gil do Vigor, a Bia do Brás e Milena. Eu acho que Juliette teve um mix dela da sorte de, no começo, ela realmente passar por cenas bastante inquietantes das pessoas contra ela. E aquilo que ela já falou uma vez, que ela conseguia falar tanto, se botando no centro das coisas, que parecia que ela estava no centro. Ela mesma admitia isso. Uhum. A Ana Paula esteve no centro o tempo inteiro, mas foi atrás muito mais do que a Juliette, né? Porque é isso, Bom Dia Renault. Né? É, ela caçou total. E aí eu acho que assim, eu acho que ela e a Milena merecem um mérito muito grande, que eu acho que, por exemplo, o Juliano não tem tanto, que é o de se expor o máximo possível. Elas não jogaram safe em momento nenhum, sabe? Sim. Eu acho que é isso que vale, assim. Se você for falar de uma pessoa que jogou, Juliette não jogou, ela foi reativa às coisas que aconteceram, jogou do jeito dela. Mas uhum. Assim, de ir atrás, caçar o que tinha que fazer, seu assunto daqui é que a Juliette deu a sorte que todo mundo falava dela, porque ela foi chata na primeira semana. Sim. Insuportável. Se ela tivesse ido no paredão na primeira semana, ela tinha saído. Ela Sim. não tinha ficado, porque ninguém gostava dela. Ela foi crescendo na volta do paredão ali, aí ela foi lá fazer sobre ser sobre ela. Uhum. Mas, assim, e aí, pra quem fala que Jordana foi essa super jogadora que, né, deu muito Big Brother, gente, ela passou 2 meses, nada. Uhum. E aí, do nada, ela realmente fez algumas coisas. E foi isso. A Sara saiu que ela começou a aparecer um pouco. Uhum. Gente, aliás, a Sara foi tão bem zoada pelo humorista sem graça, né? Menino, foi. Nossa, Sara jogada... Ou assim, não, nem apareceu quase, né? Uhum, assim como Humberto, né? E aí o pouco que apareceu ainda foi pra ser humilhada. E diz que o Humberto relançou a sua carreira de cantor, não é disso? Tia Milena falou, né? É porque parece que ele cantou na festa do Big Brother, né? E aí ela falou assim, Humberto vai relançar sua carreira musical. Gente, o que que muito foi? Mal, pelo amor de muito Deus. Muito mal. O que que foi a tia Milena brigando na Dília dar o carro pra ela? Eu amo muito. Eu morro. Aí eles falam assim, aí, Dília, ela falou, menina, todos os eternos vão ter, né? O dono chegou e falou assim, vamos amadurecer essa ideia? E eu falei, por mim já tá maduro, já ganhou o carro, gente, é meu. Exato. Ou então a gente vai pedir pra BYD dar um carro pra ela. Pô, e Samira tá se fudendo, né? Todo mundo... Ninguém fala com isso ela, que eu ia perguntar, gente. Mostraram pra... Eu não vi. Mas mostraram pros Eternos a Samira falando mal dele? Aparentemente já sabem. Aparentemente não mostraram pra gente ver, né? Mas eles viram depois. Né? Juliano já deu uma fala falando, tipo, por que você não me avisou que a Samira não, não cobra, não sei o quê? Gente, odiada pelos Eternos. Pois é. Até a tia Milena já falou, né? Ah, a Samira não era tão eterna assim. Tão eterna sim, exato. Ah, inclusive aqui apareceu aqui pra mim agora, Samira. Como equipe, nossa responsabilidade é informar o que acontece no dia a dia da Sami. Recentemente descobrimos que bugs na sua conta no Instagram, na verdade, são tentativas de hackear a conta da Samira. Tá todo mundo querendo muito hackear a conta da Samira, né? Só se fala disso. Eu amo que a Ana Paula foi pedir pra ninguém cancelar a Solange Escrota. Mas aí Samira, foda-se. É que eu acho que com amigo a gente tem mais liberdade, né? Entendi. É porque a Ana Paula tá assim, combinamos que vai ser proibido o cancelamento. Aí tinha a menina, mas gente, vocês vão proibir o quê, linda? Quem são vocês? Vamos lá, né? Vocês enviaram seus fãs, tudo, beleza. Mas e elas estavam lá fofocando agora, né? Os Eternos estavam lá fofocando no quarto da Ana. Uhum. Enquanto a gente grava. E colocaram Marina Senna como Eterna agora também, né? Exato. Eu amei que o... Eu amei que a Jordana, no programa da eliminação dela, ela tava... qual que você acha que é a porcentagem e tal? Aí eles mostram a da Solange, ela fala assim... Nossa, gente, mais que o Matheus, o peso em cima da mulher é sempre muito alto mesmo, né? Aí eu penso assim, é porque Matheus falou merda uma semana e meia, Solange tá aí cultivando, né? Pra poder falar tudo que ela falou. Exato. Inclusive... Foi muito engraçado o vídeo que eu vi ontem encerrando o programa lá que eles estavam, né? O reencontro. E todo mundo dançando ao som de Carcinão, né? E a Solange culta assim, desesperada, tipo, aonde que eu saio? E doida pra ir pra casa dormir, que já tinha dado a hora dela. Ela tava com cabelo de Britney ainda? Tava. Cabelo de Britney, aí o Ed Gama corrigiu, que era o Whitney. Bichinho tentou meter um atestado pra final, não conseguiu, né? Sim, cabelo de Britney eu amo. Mas é isso, estamos felizes pela vitória. Graças a Deus. E hoje também saiu aí o grande um story, né? De Henrique Castelli e Cowboy, né? Juntos aí, celebrando a amizade. É. Quem poderia prever, né, que ele seria amigo deles, né? Não é, menino. E a gente pensa, né? Foi providencial, hein, Cassel, que Deus o tenha até. Tia menina até falou, né? Ainda bem que Deus não te levou, graças a Deus, né? A gente, tia Milena, acompanhar esse pós dela tá incrível. Assim, gosto da Ana Paula, mas o pós da tia Milena tá muito mais engraçado. A tia Milena é muito engraçada. Mas, contudo, porém, entretanto, acho que ela não perdura muito tempo, não. Amiga, achava isso antes, mas agora eu tô achando que sim. Eu acho que sim. Então, tomara. Tomara. Amiga, que a Bia do Braz tá aí, cansativa pra caralho. Eu mas acho a Bia do Braz, que... ela é meio normal, né, amiga? Tia Milena não é muito. Amiga, a Bia do Braz é normal? Pera sim, aí, quando né? ela tá fora do personagem, amigo. A tia Milena, se ela quiser falar direitinho, roteirizado, editado, ela consegue. Ah, tenho minhas dúvidas. Eu também, porque a Chayane dela dá uma. Chayane falou. Mas Chayane a gente nunca levou em consideração, né, amigo? Não, Chayane não sabe nem falar, gente. Tem condição aquela mulher. Eu acho que assim, o tio Milena não vai ser apresentadora de um programa nem nada, mas ela fazer um quadro. Menino, saiu um post no site X que o SBT tem interesse em ter tia Milena como apresentadora de um programa infantil. Não queremos. Então, assim, infantil, beleza, eu acho que até rola. Mas, cara, eu acho que ela não. Ela tem que ser muito. Ela tem que estudar muito pra fazer alguma coisa que ela tenha o mínimo controle do que ela tava. Cara, ela lançou um. A fulana ficou puta no meio da Ana Maria Braga, 11 horas da manhã, tá ligado? E assim, ela não tem muita coisa em relação ao que ela pode falar. Ela fala assim, toquei a campanha na pau, sai putaça, desculpa, muito brava. Muito brava. E só quase falou pra mim, deita e dorme, estrupício. Ah, eu queria tia Milena jurada do Masked Singer. Gente, tá, vai estrear segunda-feira amanhã, né, o reality do Boninho, né? E aí acabei de ver aqui que quem tem conta no PicPay, né, que vai ser o banco do programa, tem voto tem peso 2. Boninho que incentivou a caixinha pra piratear a Disney, né? Vocês viram isso? Eu vi ele falar. Gente, que tem como, né? Tem como burlar. Mas eu acho que foi o burlar no sentido de que no Disney Plus a gente não consegue gravar a tela, né? Sim. Fica tudo preto. Aí eu acho que é nesse sentido que ele quis dizer que tem como pular. Uhum. Inclusive tem mesmo, porque tem um navegador que você consegue gravar a tela das coisas tudo. Mas deixa eu entender uma coisa, o Disney Plus vai passar pay-per-view desse negócio? Sim, o pay-per-view do programa do Boninho vai ser no Disney Plus. Quem vai pagar pra ver essa? Ah, eu uso do Sassi, né? Amigo. Enquanto não proibirem de vez. Né? Aí vai ser isso. Tá bom. Vai ter o grande moço. Vocês estão animados pra Casa do Patrão? Amigo, não entendi até agora. Amiga, vai ser um BBB? Mas ninguém entendeu de dinâmica ainda. Você viu o cronograma que eles soltaram? Não, porque eu não entendi, porque assim, é um programa de convivência, né? Ele não cansa de falar isso. Sim. Só que uma hora eu vou estar numa casa com umas pessoas, outra hora eu vou estar na outra casa com outras pessoas. Mas eu acho que esse negócio dessa casa vai ser tipo VIP Xepa, eles vão ficar se encontrando no meio. É, basicamente isso. Ah, vai ter uma área de convivência comum. Tem a piscina, tem as coisas, tudo. Só que, tipo, provavelmente a pessoa que tá no VIP é a galera que tá junto com o patrão. Mas, amigo, qual é o objetivo? Não entendi isso. Vai ser igual. Ganhar 2 milhões, amiga. Esse vou é o falar objetivo. O cronograma pra você, tá? Sábado tem prova do patrão. Quem vencer a disputa divide a casa em casa do patrão e casa do trampo. Ou seja, olha aí, Xepa e VIP. É. Tá. Domingo, festa. Então vão todos se encontrar. Tá. Sim. Segunda, prova, tô fora. Uma pessoa sai da casa do trampo e vai usufruir a casa do patrão. Então é tipo o castigo do monstro reverso, né? Terça-feira, votação aberta. O patrão indica uma pessoa, o vencedor da prova do poder, que não tinha sido citado até agora, indica mais um. E o patrão define algumas pessoas que poderão ser votadas por todos. O patrão terá que indicar pelo menos uma pessoa do próprio grupo. Então ele vai ter que se comprometer ali botando um aliado pra jogo. Quarta-feira, festa. Quinta, eliminação. Sexta, VAR para expor alguns papos comprometedores entre os participantes. Seu Fifi do Boninho, seu Fifi da Record. Exato. Então eu acho que assim, vai ser essa história dessa casa com esse grande poder do patrão, mas vai ser convivência e votos. Então, quando falou assim, casa do patrão, eu achava que ia ter tipo uma competição, entendeu? Uhum. Ia ser alguma coisa um pouco mais direcionada do que só convivência. Sim. É sua convivência, gente. O patrão é só o líder da semana. É, o patrão é o líder. É a casa do líder, tá bom. Uhum. E inclusive o Boninho falou: minhas provas vão ser todas simples. Não vai graças, ter explicação não. De três tá horas. Não, assim, se seguir o mesmo rolê da Fazenda, as provas da Fazenda são extremamente simples, realmente. São muito, muito simples, né? E são muito bem feitas, então, who knows, né? Agora sim, o elenco tá de parabéns, né? Sim. Eu mandei pra vocês aí uns exemplares, né, do elenco. Tem uma diva chamada Nikita, outra chamada Skávia. Tem a Morena, que tá de Morena. E todos seguem Bolsonaro, né? Sim, três. Tem uma lá fazendo um vídeo que quem é cristão não vota no Lula. Gente, mas aí, pelo menos, não vai ter disputa política, porque todo mundo é bolsonarista, então. E tem um moço que é casado com um homem também, que eu vi agora há pouco. Nossa, esse que você mandou aqui de Macaé, não, parabéns. Esse elenco masculino, eu acho que Boninho deu um bolo no dourado. Deu. Deu um banho no dourado. Nossa. Amanda, dá uma olhada no nosso grupo. Boninho escolheu a dedo. Boninho serviu. Não, amassou. Vão ser todos uns machos escroto, provavelmente. Mas... Sim, com certeza. E quem é o casado com um macho? É feio. É por isso que não tá claro, aqui. Né? Ah, tá. Então, tá feio. Não é importa. Feio aí, não tá aqui envolvido. Não tá, então não importa. Né? É isso. Prestigiando. Ai, ai. Que feio. Eu amo tanto, gente. Mas é isso, né, gente? Finalizamos aí o nosso Big Brother. Ano que vem tem mais. Será? Who knows, né? E Leoz deu aqui o bacana que eu botei a notícia, né? Que a grande Fantine Cho, né? falou que perguntaram pra ela nos stories do Instagram se provavelmente ia ter uma turnê acústica com o Rouge, né? E ela falou assim: menino, a gente até conversou com o empresário que ofereceu gravação, 50 shows. Né, provavelmente shows do Toninha, do Toinha. Sim. E patrocinadores. Nem todo mundo aceitou a proposta e turnê sem Ali não faz sentido pra mim. Por que a Ali não vai ver? Ah, que o marido morreu, né? Ela não participou nem do documentário, amigo. Eita. Mas esse documentário já não tava gravado? Não. Eita. Ali não participou nem do documentário. São só as quatro. E Luciana Silêncio falou que talvez nem fosse participar, mas no final acabou aceitando. Sim, a Luciana Fantina até prefere, né? Ah, mas amiga, olha só, já são cinco meninas, né? Aí uma já não vai, aí a outra também já não vai. Aí pra ouvir só três é melhor nem fazer, esperar um... Corre na boca miúda que o motivo que Li não foi fazer o documentário é por causa de dinheiro. Que ela queria mais dinheiro do que estavam dispostos a pagar pra ela. Ainda parece que ela ficou em situação de barril, né? Amiga, mas aí, né, queria terminar a reforma da casa, o que eu posso fazer? É, pois é, choices. Posso fazer? Choices, tem razão. Entendeu? Cada um com seus problemas. Isso. Mas, vamos seguir aqui nossas pautas, né, gostosas, saborosas, pra eu e Leoz enterrarmos de vez a pior série do ano, com tranquilidade. Que foi a terceira temporada de Perfil Falso, né? Terceira e última, graças a Deus. Amigo. Amigo, foi... Acho que de todas as séries que eu assisti esse ano, foi a temporada que mais me irritou por ela não ter uma trama. Uhum. E eles ficarem inventando qualquer coisa pra sustentar e ter um final ridículo daquele. Você vai ter que me explicar, porque eu só vi o primeiro mesmo. Ah, não viu nem o último? Não, eu ia ver, mas você não respondeu se eu deveria e eu... Ah, amigo, deveria ter visto o último. Pois é, mas você me conta. Então tá, menino, quando a gente terminou a segunda temporada, no ano passado, descobrimos que Ângela e o psicólogo eram os matadores lá do Perfil Falso, né? Sim. Que se passavam por Camila. E aí, Ângela tá presa. Ângela tá presa, não, Ângela fugiu com a mulher sapatão, né? E o psicólogo foi preso. E aí, menino, começa a ter umas outras mortes, né? Estão tentando matar as bailarinas de Camila. Né? Eu adoro. Amo balé. Tentando matar as bailarinas de Camila. E Ângela, por um motivo do cu, decide voltar, né? Pra Colômbia. Aceita ser presa. Só que, na verdade, ela tá numa gaiola lá, fingindo que foi agredida por alguém, né? Aí ela vai pra cadeia e tal, não sei o quê. Nisso, Camila tá lá com o Miguel, vivendo esse grande amor deles. E eles estão com um casal fag-hag, né? Que aí decidem, ah, vamos fazer um homenagem, né? Falar Monjaro. Tô obcecado. Vamos fazer um homenagem, né? E aí eles começam lá, uma mão aqui, uma boca ali, não sei o quê. De repente, Miguel olha no corpo do homem a marca de nascença e fica com nojo, né? Menino, fiquei muito confuso com isso. Muito confuso mesmo. Porque ele vê essa marca e tem um flashback de um acidente. Exato. E aí depois revela o que, que o homem é. Eu fiquei assim, ué, mas você só reconheceu pela marca? Sim, reconheceu pela marca de nascença, porque a gente descobre que, na verdade, esse fag-hag é irmão de Miguel. E eu amo que antes Camila e a mulher do homem ficam dizendo assim, ah, será que eles foram amantes? E aí você fica... Nossa, quando eles ficam ali se encostando no começo de anunciar que era irmão, eu fiquei, por um momento, excitado. Não, e nessa cena que eles estão... Elas estão olhando, pensando se eles são amantes, eles ficam segurando o pescocinho do outro, falando assim, isso é amor, não sei o que. Isso, e aí a gente descobre, né, que ele é... São irmãos, né? Grande irmãos e Oliver. Se pegam. Não, pelo amor de Deus, não. E aí, menino, tem esse plot de que começam a querer matar as dançarinas de Camila, né? Alguém tá atacando e tá usando o perfil de novo com o nome de Camila, né? Que era, sei lá, Sherry Coke, uma coisa assim. Uhum. E só que dessa vez, o perfil tá sendo usado na própria rede social criada por Miguel, que é a Honeymoon, né? Que é uma rede social pra você se relacionar, de que forma? Tendo um pente rala, um negocinho assim rápido, né? Um tapa na prochasca. Amo uma pente rala. Um pente rala, um tapa na pantera, uma coisinha mais leve. E aí, nisso, Angela é encontrada lá no cativeiro, não sei o quê, vai presa. E aí, menino, a gente descobre que a Angela tá mal comunada com o psicólogo, né? Psicólogo da temporada passada. Nossa, então, o psicólogo tá fica internado falando com a detetive, com a... Exato! E aí fica, ai, vou te contar tudo, vem aqui no meu colinho. E aí, menino, não tem plot nenhum essa temporada. É só essa mesma enrolação, a mulher tentando matar as dançarinas de Camila, não sei o quê... E aí, menino, tem um momento em que tem um julgamento de Angela e Angela é absolvida depois do testemunho super verídico de Int, né? Uhum. E Int agora tá se relacionando com uma mulher trans. Sim. Né? E aí tem um depoimento super, né, emotivo e aí Angela é solta. E ainda tem o plot de que o filho de Angela, que na primeira temporada era uma criança, agora tá transando com a babá, né? Que agora já é adulto. Menino, fui chocado com esse núcleo jovem do nada. Se pegando. Exato, porque os filhos de Angela era tipo, tinha 5 anos, o menino tinha 7 anos, a menina tinha 3. Não, mas esse agora... menino ele já era adolescente, sim. É, mas agora ele já tá com 45 anos, né? Só olhar a cara dele. É que passou muito tempo, né? De uma temporada. Entre uma temporada e outra, né? E aí, essa barra ali e tá, tal, não sei o quê, transando com a babá terando transar com o amigo dele, querendo transar com o pai dele, um desespero. E vamos aos finalmente, né, que é o que interessa. A gente descobre que, na verdade, quem tá matando as bailarinas de Camila é a babá, que foi contratada por Angela e o psicólogo. Tá? Contratada por Angela e o psicólogo. Aí o psicólogo forja a sua morte e vai pra uma ilha onde tem uma seita, e ele é o líder dessa seita. Que? Do nada? E aí, menino, Angela manda o psicólogo. E você lembra do primeiro marido de Camila, Davi? Era o Uber. Isso, era o Uber, que fica junto com ela. Gostou, e tal. O Rodolfo, né, do Big Brother, mas muito bonito. E aí depois ela trai ele com o Miguel, né, fica com o Miguel. Esse homem surge do nada e ajuda no sequestro da filha de Angela. Meu Deus. Exato, aí o psicólogo e o Davi sequestram a filha de Angela junto com o irmão de Miguel e a namorada do irmão de Miguel. E nisso o irmão de Miguel tá perdidamente apaixonado por Camila, né? Fala que vai largar de tudo pra ficar com Camila, não sei o que, nananana, beleza. Aí manda sequestrar a filha. Aí eles não conseguem achar a menina, né? Porque o psicólogo leva ela pra essa ilha da seita. E aí, menino, passa um ano no último episódio. Passa um ano e aí ninguém acha a menina e todo mundo foi viver a vida, foda-se. E aí Camila, como uma grande detetive que é, descobre que o psicólogo tá vivo na ilha, que existe essa ilha da seita, e que ela acha que a filha de Angela e Miguel tá lá na ilha. Aí, menina, ela decide fazer um mancomunado com a polícia, ela vai pra ilha sozinha, toda de... com o olho tampado, com a cara tampada, né, pra ninguém descobrir que ela é ela e tal. Aí chega na ilha, a filha do Miguel fala assim, e olha lá, Camila! E aí, de repente, o psicólogo vai pra uma ponta de um barranco com a menina, pega a Camila, fala, eu vou te jogar lá fora, vou te matar. Aí nisso, de repente, aparece Miguel, aparece Ângela, aparece Davi, todo mundo, não sei o quê. Aí Ângela pega uma pistola pra dar um tiro na Camila, aí... O Davi revela que, na verdade, foi Ângela que mandou sequestrar a menina. Aí Miguel fala assim, como assim que você fez isso, não sei o quê? E aí eles dão uma porrada no psicólogo. Aí Camila tá na beira de um precipício, né? Eles dão uma porrada no psicólogo. Aí o psicólogo cai, aí Ângela fala assim, eu vou matar você, sua piranha. E aí ela empurra Camila do precipício. Miguel pula do precipício e acaba a série. Meu Deus. Mas acabou de vez ou vai ter outra? Amigo, teoricamente foi a última temporada. Mas com um cliffhanger desse? Eu também achei um pouco. Mas teoricamente é a última temporada. Meu Deus. E acabou. E o perfil falso, foda-se, né? É, o perfil falso foi da mulher que tava seduzindo as moças, né? Pra ir no... E qual que era o mistério do irmão de Miguel? Que ele tava ali pra roubar dinheiro. Só isso. Mas por que o Miguel só reconheceu ele com a marca? Porque... quando eles eram crianças, eles estavam no mesmo orfanato. E aí o Miguel foi adotado. E aí o que que ele fez? Ele falou, né? Achou que ia conseguir, tipo, voltar pra buscar o irmão. Só que, obviamente, ele não tinha essa ideia, porque ele queimou toda a documentação do irmão. Então o irmão ficou pra sempre no coisa, né? Mas no final eles fazem as pazes. Ele vai na cadeia ver o irmão, eles fazem as pazes. O amor venceu, né? Que é o que sempre acontece. Uhum. O amor vence tudo. E aí, eu fiquei assim, mesmerizado. Real. Não, realmente, ainda bem que eu não vi, porque olha... Não, eu tava contando com você assistir esse último episódio, porque realmente... Eu achei que eu não fosse entender... Amigo, é o que eu falei, essa terceira temporada, particularmente, ela é totalmente descabida, ela não faz sentido. É que a segunda já é bastante ruim, mas tem alguma coerência, né? Exato, não, quando entrou nesse negócio da seita, falei, ah, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Quando entrou nesse negócio da seita, falei, pelo amor de Deus, para. Seita é o novo beijo gay, né? É, eu tô até aqui procurando um print... Pra te mostrar que eu não tô de mentira. Porque... Não, mas eu tenho certeza que tá falando toda a verdade. Porque, inclusive, parece que o pessoal tá usando a roupa do Aquaria, né, da Sandy Júnior. É meio desesperador, assim. Eu fiquei pensando assim, caraca, eu sou muito merda que eu tô assistindo isso. Né? Caraca, ninguém pensando... lembra do Aquaria. Mas é isso, né? Que é cultura, né? Pois é, né? Aqui você vê cultura. Aqui é cultura, amores. E eu fiquei, assim, realmente pensando, por quê? Por que, meu Deus, que eu vi isso? O que a vida fez pra nossa vida? É, eu fiquei, assim, realmente perplexo. Completamente. Aqui. Não, quer ver? Botei na tela pra vocês. Olha aí. Gente, que maravilhoso! E esse plot sabe também o quê? As roupinhas das meninas da escola francesa de Harry Potter. Isso, e esse plot da seita surge no final do penúltimo episódio. Não faz sentido nenhum. Eu amei. É muito louco, cara. Muito louco, cara. Ai, ai. Mas é isso, né, meninos? Vamos seguir. E muito sexo hétero, né? Muito, só tem sexo todo hétero. Todo mundo pediu, né? Só tem sexo hétero. Porque na primeira temporada, Mandy, era os viados tudo se pegando, homenagem de viados, os viados descobrindo que era irmão, uma loucura. É. E aí, tudo mudou. Aonde é isso, gente? Perfil falso. Ah, não vi. Fake profile. Vi. Mas era só na primeira temporada, amiga, depois mudou tudo. Ah, é reality isso aí? Não, amiga, é minissérie mesmo, série colombiana. Era boa na primeira, depois virou... Ah, mas vamos ter fé que vão se redimir com aquela que a gente gostava? Como era? Do o marido viado da mulher? Palpito? Segredos Inconfessáveis. Segredos Inconfessáveis. Já teve a segunda temporada, né? Não, já veio? Eu acho que já veio. Acho que foi renovada, mas não teve, não. É porque foram muitos episódios a primeira, foram uns 18. Pecados Inconfessáveis. Pecados Inconfessáveis. Suspense acho... erótico, eu amo. Acho que ainda vai vir a segunda. 18 episódios. É porque eu vejo essas séries todas horríveis, né? Eu vi essa, vi aquela da Maggie também, que tem duas temporadas. Vi aquela que era da mulher que explodiu no barco, mas na verdade estava viva. Uhum. Né? Mas Pecados Inconfessáveis foi ótimo no começo do filme. Ah, é da mulher. Grande Helena, verdade. Isso, Helena, que o marido Carlos, né? Era do mal. Cláudio. Sim, que era Cláudio aí pega o garoto de programa. Isso, Ivan. Ai, eu lembro dessa, foi maravilhosa. Foi, viu aí? Que tinha o filho broxa do Cláudio que... Sim, que não conseguia transar. Que a cafetina ensinava ele a subir o pinho. Sim, que não conseguia transar. Aí tinha a Demi Lovato que ficava querendo pegar Ivan toda hora. Verdade, ai. Cadê a segunda temporada da Netflix? Conta pra gente. A gente precisa. Mas seguindo aqui, então, vamos falar de reality, que a Amanda disse que vai se recusar a ouvir. Fala de reality, que ela não assistiu ainda. E provavelmente, como ela tem uma mudança a fazer, nem vai assistir tão cedo. Não, né? Só depois da mudança. Já marcou essa mudança, amiga? Ah, amiga, semana que vem eu sou obrigado, então. O mobiliário vai trancar do lado de fora. Ou vai, né, amiga? Exato. É bem assim. Mas vamos falar aí dos primeiros três episódios de O Segredo de US$1 milhão. Que voltou aí pra sua segunda temporada, né? E Leonardo tem coisas a dizer. O que você achou desse elenco, amigo? Começando pelo elenco. O que você achou do elenco? Amigo, o elenco tá tão bom quanto Casa do Padrão, né? Porque olha... Temos aí o grande Nick, grande loirinho de fraternidade, que eu agora imagino o protagonista do livro que eu falei pra vocês, No Sigilo, como Nick, né? Ele tem essa cara de hétero, de fraternidade, que acaba chupando um pau. Então, gostei muito do querido. E aí que se eu acho o elenco pra mostrar pra Mendes. Mendes não viu ainda? Não. Mulher, tá muito bom. Não, tenho certeza. Temos aí o querido... Que o que tava doentinho, como era a Mad, muito fofo também. Tarek, um querido. Temos o cacheado que eu não gostava no começo, mas já tá crescendo, né? Que é o Hunter. Hunter, muito. Já tá crescendo, Aham. Não, devia que era pessoa. E tem um Alberto Cowboy, né, nessa temporada. Alberto Cowboy, mas o pior é que eu não desgosto dele, eu gosto. Eu gosto desse Humberto, acho ele um fofo. Ele é querido demais. Cadê o elenco, menino? Tô procurando aqui, tá procurando fotos. É? Eu achei o Instagram de Nick já, né? Tô procurando aqui muito fotos. Bem feito. Eu também acho, assim, a personalidade, a cara daquela véia de óculos que parece a Julia Louis Dreyfus? Edna Modas dos Incríveis. Ah, véia mesmo, né? A véia. É porque tem várias véias incríveis. Tem a Julia Louis Dreyfus, né, que é a Daisy, que ela... Sim. O povo começa a suspeitar dela, tipo, por absolutamente nada. E ela, graças a Deus, é poupada. O primeiro milionário que é o político. Grande Alfie. Grande Alfie. Faz um monte de merda já de cara pra ser descoberto. Meu Deus. Qual que é a lição de Alfie que ele faz merda? No cap. Ah, é que eles falam assim, Mandy. Você tem que falar uma frase 5 vezes, eu acho. E você vai escolher entre essas aqui. É tipo, see you later, alligator. Uhum. No cap, que no cap é tipo papo reto, né, pra eles. Uhum. E aí o Alt escolhe essa no cap, só que assim, ele é um cara super sério, professor, ele, universitário e tal. Ele é coisa político, né? Isso. Mas na casa ele finge que ele é professor Eli Gold, de ensino, né? Médio. É, ele é Eli Gold. É, diretor de campanha. E aí ele fica falando no cap toda hora, e esse Nick, que é o loirinho, que é bem observador, ele fica assim, o Tio tá levantando no cap. E aí eles dão aquela dica da sala do troféu, que é: o milionário conseguiu cumprir a missão by getting it real. E aí no cap é tipo ser sincero, né? Ser verdadeiro. Uh-huh. E aí o loirinho desmascara ele lá na mesa. Que e ótimo. Eles tiram o querido. Porra. que burro. Aí depois, se você pensa que ele foi burro, depois veio Humberto Cowboy como milionário. Achei o elenco todo. E ele faz as maiores burradas que você pode imaginar. Vamos ver o elenco, depois eu conto o que o Humberto fez. Humberto Cowboy é Caleb? É. É, ele. Caleb. Né? A gente tem aqui Nick, gostoso. Eu vou achar uma foto pro Nick aqui pra mandar pra vocês. Temos né? Alt, que é o primeiro milionaire. Uhum. Tá? Daisy. Uau. Daisy, que todo episódio alguém acha que ela é milionária. Coitada, Júlia Luiz Drive. Temos o Hunter, que é de cabelo caricolado, que o Leoz falou. Gatinho. Né? Também gostoso. Caleb, né? Nosso Humberto Cowboy. Humberto. Casey, a Vulsa. Né? Nat, que toma um protagonismo no segundo episódio. Coitada. Nossa, ela toma um protagonismo nos dois episódios. Você não é errada, né? Aí o Kevin também. Que o Kevin é querido, mas ainda não ficou sem camisa pra gente ver. Ah, o Kevin mostra correndo ele numa promo. Ah, tá. Correndo sem camisa. Lauren G e Lauren T, né? Uhum. A grande Melissa, que é a Edna Modas, né? Que no programa ela tá de óculos, então ela fica igualzinha a Edna Modas. Ah, ela é ótima também, gente. A Natalie, que é a personagem mais equivocada desse programa. Se você procurar equívoco no dicionário, tem uma foto dela. Ela é muito equivocada. Meu Deus. Muito equivocada. A Natalie, ela recebe a pista, né? Do começo. De quem é o primeiro. E ela não quer contar pra ninguém que ela tem a pista, só que ela fica agindo da forma mais suspeita possível à toa. Tipo assim, eu não vou falar, mas me pergunta. Isso, tipo, chega uma hora que é tipo assim, é pra ir pra sala de troféus. Aí ela fala assim, pelo amor de Deus, manda fulana. Aí o povo fala, por quê? Ela só confia em mim. Só que ela não tem nada. Ela tá vendo a Carla Dias, né? Abre o olho. Aham, abre o olho. Mano. Eu mandei uma foto de Nick aí pra vocês, hein? Deixa eu ver aqui. Vocês sentirem o drama. É. Mas ele não go out every night, falei. Não, imagina. Aí o que acontece, Mandy? O que ele ganha um milhão? Não, deixa eu falar aqui. A gente tem o Tarek. Ah, né, desculpa, que achei que você tinha acabado. Que é invisível, não serve pra nada. Bichinho, ele é bonito. O Tarek e a grande, o Meco. Amo o Meco. Pelo previously da segunda remessa de episódios, vai ter um romance com o Nick. Amiga, eu já vi o quarto, não vou dar spoiler, mas o Meco paga um grandíssimo mico nesse episódio. O mico paga um mico. Ai, gente. Muito bom. Mas fala, mico. Então, o que acontece com o Caleb? Ele ganha o dinheiro no segundo, e a missão é, ele tem que oferecer o chapéu dele, de cowboy, de Humberto Cowboy, pra três pessoas, né, Sasha? Isso, três pessoas. E aí ele não encontra muita chance de oferecer chapéu. Ele fica, ah, mulheres amam chapéu de cowboy, vou ficar aqui e tal. Ele fica tirando o chapéu, alisando os cabelos ralos, falando, ai, tô mal de cabelo, vendo se alguém pede o chapéu, ninguém pede. Aí ele chega pra querida loira, que eu já esqueci o nome da diva, mas Cat. Gosto muito dela, Cat, e fala assim, menina, seguinte, eu não sou milionário, mas eu recebi uma missão na minha caixa, que aí se eu ganhar essa missão, eu ganho um voto extra pra ajudar nós. E aí eu preciso que você bote meu chapéu na cabeça. Ela, claro, te ajuda. Ela bota ele. Aí ela fala, vou chamar o Hunter e o Mico. Ah, ela chamou o Mico também, né? Uhum. E ele, na verdade, é o Mico que ele fala primeiro e ela chama os outros primeiro, dois. Primeiro, que ele fala. Chama... Nossa, ela fala assim, nossa, eu confio muito em você. Isso. E aí os três botam o chapéu, ele cumpre a missão. Só que quando chega na votação, o apresentador, grande... Como é o nome do querido? Diva? Peter. Grande Peter fala assim... O milionário cumpriu a missão. E a Cat aparece num depoimento assim, ué, não era pra ele ter anunciado que mais alguém cumpriu a missão, não, além do milionário? Como foi na primeira temporada? Inclusive depois o Peter fala pra ele, né? Aí o Peter fala assim, Caleb, você ficou meio preocupado que eu não anunciei que teve outra missão? Aí ele, menino, nem tinha pensado nisso. Ai, meu Deus. Aí a Cat fala assim, bom, já sei que o Caleb é um milionário e eu ajudei ele a cumprir a missão. Porém, como ele não me matou, que eles ganham o voto agora de matança, se eles sobreviverem à votação, né? Nesse episódio é isso. Fala, como ele não me matou, eu sei que eu posso confiar ele, então assim, melhor ter um milionário que eu sei quem é, que é um burrão, do que vir pra mim, né, agora. E aí ela faz uma grande estratégia pra proteger Caleb no terceiro episódio. Porém, o terceiro episódio dá a seguinte missão pra ele. Nossa, é a pior missão. Você vai ser a sombra do Kevin, que é o mais hiperativo da casa, por 45 minutos. Você não pode sair de, sei lá, tanto. Eles falam feet, né? Acho que é 4 feet. 4,5 feet. Isso, mas é tipo 1 metro e pouco, né? E aí ele fica forçando essa interação com o Kevin o tempo inteiro. Aí Kevin fala, ah, vou ali conversar com a fulana. Ele, não, eu vou com você. Meu e Deus, Kevin, me deixa em paz, homem. Garoto, sai daqui. E aí ele, por favor, confia em mim, eu tenho que ficar do seu lado. E todo mundo desconfia, logicamente, né? E aí Kevin muito, Caleb muito esperto fala assim, menino, não é que eu quero ficar do seu lado. É que eu tô fazendo um favor pra Edna Moda. Exato. Edna Moda pediu pra eu te encher o saco. E aí por isso que eu tô fazendo isso. Aí o Caleb vê que faltam 5 minutos pra acabar o negócio, ele fala, fica aqui só mais um pouquinho, tá? Pode ir. Tipo, cumprir a missão. Uhum. E aí o Kevin vai tirar a satisfação com a Edna Moda. Que porra é essa que você mandou ele ficar no meu pé? Ela, eu? Não mandei nada. Começa a mó que procó. E aí eu falei pro Sassi, Sassi, é impossível esse povo não votar no Caleb hoje e achar que é qualquer outra pessoa. Só que aí a grande loira Cat, ela vai pra sala do troféu. E aí ela pega a pista que mudou o Brasil, né? Que a pista é a seguinte. As pistas são horríveis, cara. Eu não lembro a frase exatamente assim. Parece ganha-ganha do Big Brother. Sim. A pista é assim. To be in a first base, in a first name basis with the millionaire, you have to take in account the first letter, né? Então, pra ficar íntimo, né, falar do primeiro nome do ganhador, você tem que pensar na primeira letra. A primeira letra do alfabeto é A, né? Então ela fala, isso incrimina o Caleb, incrimina um monte de gente. Porém, ela cria toda uma estratégia pra botar na tal da Lauren T. Porque ela conta a dica pros outros, e os outros ficam, o que será que quer dizer? Aí ela fala, então, to be in a first name basis, a primeira letra é o quê? T. T. A primeira letra da pista, né? Tipo, da frase da pista. Então, Lauren T. Só que assim, se a pista é sobre first name basis e você fala do sobrenome da querida, não faz o menor sentido. Não. E aí, o que que eles fazem? Tem todo sentido. Elimina o Lauren T. Puta que pariu. Mas é sempre assim, né? Igual no Twitter também. Eles sempre pegam uma parada que não tem nada a ver, vira uma verdade absoluta do nada. Pois é. Só que aí um negócio que eu falei pro Sassi, que eu falei assim, cara, isso já vai começar a deixar o programa bem chato, porque assim, não existe vantagem real em você eliminar o milionário nesse programa. Não. Né? Tipo, tirou, vai pra outro cofre e vida que segue. E aí no final faz o duelo de risco. Mas nesse episódio faz menos sentido ainda, porque quando o Caleb ganha a missão de ser a sombra, o Peter fala pra ele assim, você vai poder escolher entre ter um kill shot ou tantos votos a mais, ou mudar o dinheiro pra outra caixa aleatoriamente. Uhum. Aí ele fala, quero mudar aleatoriamente, beleza. Quando chega pro povo votar, o Peter fala pra eles assim, olha, o milionaire cumpriu a missão e ele tem uma grande vantagem hoje, muito perigosa. É melhor vocês tirarem o milionaire antes que ele use essa vantagem, hein? Eu falei assim, ué, gente, mas a vantagem que ele tinha de trocar o dinheiro era a mesma coisa que ia acontecer se ele saísse. Pois é. Não tinha real perigo pra ele. É. Então eu fiquei assim, gente, vocês têm que... Porque o que, que eu acho que seria interessante? Ou eles criam... às vezes que vocês tirarem o milionário da rodada, vocês aumentam o prêmio, ou quem votar no milionário que sair ganha uma vantagem mais tarde no jogo, sabe? Algo que realmente incentive eles a caçar o milionário. Sim, sim, até porque ninguém quer ser o milionário. Exato. Assim, ninguém tipo, quer o que a Cat falou, é melhor ser um milionário que eu sei quem é. É a melhor coisa mesmo. Porra, é o maior. É o maioral, você saber que é um milionário, porque você tem uma carta na manga. Uhum, você fica aliado dele. Exato, não tem que fazer essas missões escrotas. Pois é. E aí, vamos ver como é que eles tratam. Mas assim, gente, a temporada tá maravilhosa. Muito, muito boa mesmo. Os participantes estão no nível de... E aí tem cenas, Mandy, deles desfilando na piscina, assim, olhando um pro outro com carão. Muito incrível. Ai, gente, essa... Você sabe dizer, Sassi, se eles realmente dormem nessa casa ou é tipo The Traitors? Cada um vai pro motel no final? Eu não sei. Sassi morreu. Foi eles ficam lá no Stag mesmo. Eles ficam lá? Amo. Ficam lá no Stag, entendeu? Eu amo que tem um que mete um atestado, né? Que é esse Tarek aí, já no segundo episódio, ele fala, Tarek não vai participar da missão hoje porque está doente. Olha aí, fazendo a Solange. Eu amo, fazendo a Solange. Mas aí já entraram os 3 seguintes, né? Já indo até os 6 e vai acabar no 8. Semana que vem acaba. Bem rapidinho. Não, mas já serão seis? Já, porque saíram três novos hoje. Eita, meu Deus, eu vou ter que ver tudo de uma vez só. Vê no 1.5, amiga. É, vou, amiga. Esses muito três que vocês já me contaram, vou ver só pra ticar. Não, você vai vendo assim, vai pulando as coisas e vendo o principal. É, enquanto eu tenho caixa, muitas caixas pra montar, eu vou deixar rolando. É isso, vai testando seu inglês. É isso. Né? Mas tem que dar uma olhada pra tela pra ver os cortes de vez em quando. Ah, não, com certeza. Vou ter que fazer tudo aqui na sala pra poder conseguir. Importantíssimo demais. Muito importante. Mas, meninos, seguindo aqui, né? Vamos falar aí da segunda temporada de uma série que as pessoas se, né, tiraram pelo cu com pinça na primeira temporada. E provavelmente, assim, tenho visto menos pessoas falarem sobre ela nessa segunda. Mas nunca se sabe quando vai surgir do bueiro os fãs apaixonados de treta, né? Treta. Posso fazer uma nota de repúdio antes? Claro, amiga, toda hora. A nota de repúdio é para você, Eduardo Sasser. Gente! Porque quando Sasser joga a pauta, ele fala assim, ó, tem isso e isso. Aí eu falei assim, isso, série da... tá na segunda temporada. Não vou assistir, porque não assisti a primeira. Aí este... homossexual falou assim, mas é uma antologia, você pode assistir. Sim, é verdade. Assisti. Quis o quê? Morrer. Culpa de. Mas é uma antologia. Mas é uma antologia, não deixa de ser. Sim, antologia. Mas isso que eu tô falando, mas por causa disso eu fui assistir. Se não fosse antologia, eu não tava precisando assistir. A gente não assistiu a temporada de American Horror Story. Ai, amiga, mas eu prefiro me ter raiva com American Horror Story do que ter 40 minutos assistindo essa merda. Porque é o que eu falei. Ah, não é fã de coreano, não é fã de asiático. Aquele... Ah, então que tem que ser xenofóbico. Que antes da gente começar a gravar, eu tava falando aqui com a Amanda e com o Zanon. Que tipo, a primeira temporada realmente tinha uma treta que foi levada aos últimos, às últimas consequências. Apesar de a segunda parte da temporada ser inacreditavelmente surreal, de bizarra, né? Uhum. E aqui, não tem essa treta, porque acho que eu vi 2 episódios e meio, né? E todos os personagens são detestáveis. Todos eles são detestáveis. Mas a primeira também, amigo. É, né? Aí a gente tem aqui, né, no elenco, né? Um elenco realmente bacana, né? A gente tem o Oscar Isaac, tem a Carey Mulligan, tem a Kayleigh Spenny, o Charles Melton e a vencedora do Oscar, né? Yoon-Jung, né? Que é a Véia Park, né, que aparece aí no segundo episódio. E, cara, eu fiquei... Aparentemente, né, o que que acontece? A gente tem esse clube, né, um country club, na verdade, que é administrado pelo personagem do Oscar Isaac. Ele é casado com a Carey Mulligan. Eles são muito apaixonados. Ele é o coordenador do resort, né? Ele é o coordenador do resort. Ele é a Maxiane deles, né? E, aparentemente, eles têm uma vida incrível, né, juntos, excelente. E aí, tá tendo um lançamento lá, uma renovação do clube, porque que vai ter essa nova dona do clube, vai chegar, né, que é a Véia Park. A Jordana vai chegar. E diretor. Ela vai chegar e eles estão fazendo essas renovações, os anúncios e tal, e ele esquece a carteira dele na festa. E aí, a funcionária do clube liga pra ele, não consegue contato, e decide pedir pra 2 funcionários levarem, né? Que é a Ashley e o Austin, que é o Charles Melton e a Kayleigh Spenny. Pede pra eles levarem a carteira na casa deles. E quando eles chegam lá, tá rolando um quebra-pau violentíssimo, né? Carey Mulligan tá quebrando as coisas tudo, falando, você não me ama, você não me leva pra sair... Não, fode minha Laricinha. Uma desgraça. E aí esses meninos, a Kayleigh ouve essa confusão e fala assim, eu vou gravar. E aí ela grava o vídeo, né? Ela grava o vídeo do pau quebrando. É que tá com um taco de golfe na mão, tá? Tá com golfe na mão. Já quebrou a casa inteira, né? E aí acaba o primeiro episódio. Aí você fala assim, tá, obviamente essa dupla jovem, fodida, vai se aproveitar de alguma forma pra poder... Não, acaba o primeiro episódio, na verdade, com eles indo bater na casa deles depois e dizendo, viemos trazer uma comidinha. Então você vê que vai rolar uma chantagem. Aí eu pensei, gente, cadê a grande treta, né? Que era pra ser... A grande treta é essa? É uma... E rola chantagem mesmo, né? Rola chantagem, porque a Ashley pede pra um emprego, né? Então ela se torna, tipo, a segunda em comando do Oscar Isaac. Só que ao mesmo tempo, o Charles Melton começa a se relacionar com a assessora da Véia Park, que tá chegando pra ser a dona do resort, né? Ele começa a se relacionar com ela. Aí eles forjam um diploma de fisioterapia pra ele poder trabalhar no resort. E, assim, eles são todos uns vagabundos. Mas a véia também é muito vagabunda. Porque a véia, ela passa pano pro marido dela, que é um cirurgião plástico que tem Parkinson. E aí ele insiste em operar as pessoas, e aí ele mata uma pessoa. Aí ela traz ele da Coreia. Eita. Né? E aparentemente ela tá desviando dinheiro do Country Club. Só que antes dela começar a desviar o dinheiro do Country Club, o Oscar Isaac estava desviando o dinheiro do clube há anos, né? E aí, menino, é uma loucura, porque o final do segundo episódio é uma chatice sem fim. E aí, no final do segundo episódio, a Ashley, né, que é a Kayleigh Spanning, ela fala pro Austin assim: ah, você tá gostando da Eunice, que é a assessora da Véia Park? Aí ele fala assim: gostando não, mas rola uma atração entre a gente. Viado, essa mulher abre a porta do carro, se joga do carro em movimento. Eita! Essa mulher se joga do carro em movimento. Do nada, né? E aí o pessoal lá no banco de séries falando assim: ai, muito foda essa cena. Eu falei: gente, não é possível. Que por causa dessa merda dessa cena. Vocês vão falar que esse episódio foi bom, esse episódio não aconteceu. É, porra, assim, né? Eu achei o primeiro bem interessante, porque eu lembro que vocês falaram, tipo, me entregou assim a dinâmica dos dois casais, né? De um tá. Você queria ver onde ia dar, né? É, eu, tipo assim, pensei, ah, vai levar algum caminho, vai escalonar. Só que aí começa esses dois, como você falou, ah, Ashley fazendo trabalho de burocracia errado, Oscar Isaac e batendo punheta sujo no computador. E o Oscar Isaac sempre assim, né, enrolando o bigode, falando, ai, ela vai se ferrar porque ela é muito burra. Sim. Vai se ferrar porque ela é muito burra, Só enrola o bigode e bate punheta, né? Exato. Toda hora com um computador imundo de porra. E a mulher dele, que não vale nada também, lá, se engraçando pro moço do um professor BTS, de lá, tênis. É, chantageando ele. Ai, e aí, não, quando começou essa história de matança, dos coreanos tudo fazendo um negócio no... Aí eu falei, gente, tá bom, né? É, acho que deu, né? É, porque é isso, a primeira, eu acho que ela começa... Por mais que vá escalonando, começa com essa coisa do acidente, né? Tipo, e aí ela... Fira a loucura completa mais pro fim da temporada. Mas exato, essa já começou. A ponto de Maria Bello ser destruída por uma porta. Pois é. E mesmo assim, até o caos, a primeira, é divertido, né? Até ter essa conversa com o povo. Sim, porque elas ficam. Ele vai lá, invade a casa dela, topa privada, bobeiras. Pois é. E aí eu acho que essa temporada já desgovernou rápido demais. No segundo. É, eu vi muita gente falando e concordo, né? De que, tipo, ela deixou de ser treta pra se tornar White Lotus. Uhum. Né? Que ela acho parece que é muito isso. Mais. Ela tá bem na vibe mais White Lotus do que... Porque a briga que coisa tudo é no primeiro episódio da primeira também, né? Que é a do trânsito, né? Sim. Sim. E essa foi essa briga do casal mesmo, né? Que deu isso, né? É, porque aí o casal jovem decide chantagear eles, né? Na verdade, é a briga entre casais, né? Big Brother das pessoas. Só que aí o problema é que entra a véia, que é mais filha da puta que todo mundo. É, então eu acho que a véia destoa do que era pra ser a proposta. Porque a proposta era pra ser os envolvidos na briga piorando a cada nova interação. Sim. E a partir do momento que você põe uma véia mega evil, eu acho que tira um pouco do foco. Você tira um pouco do foco, eu também acho. Eu concordo muito com você sobre isso. Então, assim, eu vi até a metade do terceiro episódio, achei que ia conseguir ter alguma coisa que me chamasse a atenção na série pra tentar terminar. Mas não tem. Não tem. É, eu tô pensando ainda em pular pro último, né? Eu deveria ter feito com Pegado Falso. Aí você vê, me conta. Tá bom. Vai que tem um recap bom, né? Exato. Diferente de Perfil Falso, que não tem recap no episódio final. Né? Mas vamos seguir aqui agora, né? Já que falamos em cultos em Perfil Falso, vamos falar de cultos na Inglaterra, né? Porque temos aí a nova minissérie da Netflix, né? Que aqui essa empresa trabalha, porque essa série estreou na terça-feira e já estamos falando sobre ela hoje. Entendeu? Que é Unchosen, né? Sem Salvação. Que a gente tem aí no elenco de mais conhecido realmente o Asa Butterfield, né? Asa Butterfield aí, ele tá. Ele é o The Chosen Reverso, né? Unchosen. Uhum, Unchosen. Essa série também tem um subtítulo alternativo, né? Que é Ímpios. Ímpios. Porque sim. Na legenda aparece assim, no próximo episódio de Ímpios. Eu falei, ué, não é sem salvação? Ah, é verdade, mas é quem não é escolhido é ímpio, tá certo? Uhum. Não, mas eles falam como se fosse o nome da série na legenda. Aham, uhum. Não veio. E aí, no começo dessa série já tem logo um disclaimer, né, de que existem milhares e milhares de seitas espalhadas pelo mundo e existem uma quantidade grande no Reino Unido e que algumas dessas seitas não estão escondidas, estão a plain sight, né? Então, como é que traduziria plain sight, Leoz? Ah, lá, lá, a criada caçada. Ah, então é vista aí pra todo mundo no seu nariz. A vista. Pra todo mundo ver, exatamente. Porque a gente conhece essa grande igreja do divino, né? Que eles são uma seita que eles estão nos dias atuais, tanto que a gente vê celulares, a gente vê carros, mas eles vivem numa comunidade um pouco afastada, né? As mulheres sempre estão com um lencinho no cabelo, o patriarcado come solto, né? A gente tem o velho Sr. Phillips, que é o pastor dessa igreja, e ele é o cara que comanda, e é o Eccleston, né? O Sr. Phillips, né? Uhum, o Dr. Who. E aí eles estão nessa. Estão ali fazendo. E também, sabe quem tem nessa série? Não tem a loira, que é a cunhada da principal, da Rosie? Sim. Uhum. Ela é a versão jovem da Rosie no Mamma Mia, Lá Vamos Nós. Você cava umas coisas, né? É porque eu ouvi a voz dela e eu falei, cara, essa voz é muito conhecida. Aí eu fui procurar e vi que ela era a Rosie jovem do Mamma Mia. Olha aí. Né? E vi que depois de Mamma Mia ela não fez nada, só essa série. A Rosie é a veinha. A Rosie é a véia, mãe, a Mama Weasley. Uhum. Né? E aí, menino, o que que acontece? Tem essa seita, eles estão lá fazendo um banquete, né, de celebração, uma data festiva. E aí começa a formar um temporal e a gente é apresentado aos nossos personagens principais, né? Que é a Rosie, o Adam, que é o Asa Butterfield, e a filhinha deles, que é a Grace, né? Que ela tem um problema auditivo, ela não ouve 100%. E aí, quando tá tendo essa confusão da chuva, o pessoal tirando as coisas da festa pra fugir da chuva, a menina Grace se embrenha no meio da floresta e acaba caindo num lago. Ela já cai, vou no dizer lago. Agora que isso não faz o menor sentido, tá? Porque menina, uma finge, criança tá com medo, ela vai correr pro meio dos adultos, pra junto dos pais, pra onde tá todo mundo correndo. Não, mas é que ela é exploradora, mais, amiga. Ela é exploradora. Ela é aventureira. Ah, bem. Adoro a aventureira surdinha. Eu amo. E aí, menina, ela cai no lake, né? E aí a Rosie fica lá. Gente, vira minha filha. Todo mundo assim, ai, não vi não, deve estar lá dentro. E aí, quando percebem que realmente a menina sumiu, o pessoal fala assim, Rosie, sossega aí que os homens vão lá procurar. E ela não quer nem saber. Ela fala, minha filha, vai lá procurar a Rosie. E aí ela vê, né? Tipo, a Rose já basicamente morrendo, sufocada ali, afogada. E aí surge essa figura, né? Que salva a Rose, quase uma figura divina, né? Hot Jesus, né? Praticamente. É o Jesus morto. É, porque tava com a mão sangrando, ele com os braços abertos, o cabelo meio comprido assim, era próprio Jesus Luz ali. E aí ele salva a menina Rose e some, né? Some. Nisso, o cunhado do Asa chega junto com ele e tira um telefone da bolsa pra ligar pro 999, né? Que é o 911 deles lá da Inglaterra. E aí a menina vai pro hospital e tal, a enfermeira fica olhando ela citar coisas bíblicas lá, fica super assustada e tal. E depois elas voltam lá pra vida normal. E nisso, esse homem aparece de novo, fala, minha ajuda... aconteceu uma coisa terrível, não posso voltar, preciso de ajuda, preciso de um carro, preciso de um telefone, preciso de tudo. E Rosie fica aquele negócio, né, sedenta, mas com medo. Sim. E aí ela decide ajudar esse moço Sam, afinal ele salvou a vida da filha dela. Né? E afinal de contas ela está com um tesão do caralho no mundo. Por que não dar pra ele, né? Porque ela tava dando pro Asa Butterfield, né? Porque ela tava dando pro marido e pensando no Jesus maneiro. Que eu já achei meio complicado isso. Ela virou pro ladinho ali e nem se esboçou uma reação, né? Só deixou o Asa fazer o que ele tinha que fazer. E vamos declarar que Asa pro perfil de necrosou? Bichinho, ele sempre foi feinho. Não, mas pelo menos quando ele era novo dava um caldinho, né? Não, ele sempre foi amigo. Feinho. É, ele não, mas foi ele, feinho. Ele era um adolescente feinho, mas assim, tinha potencial. Agora não. Mas, amigo, no Sex Education ele já tava pavoroso de adulto. Sim, mas é que Sex Education demorou 10 anos, né? Mas aí, eu pergunto pra vocês: vocês viram até. Só viram o piloto, né? Uhum. Viu primeiro. Graças a Deus. Já tá então... pronto. Não, graças a Deus não. Na verdade, eu fiquei pensando assim: sim. Que eu vou ver? Será que eu vou ver? Eu não odiei. Eu achei sem graça. Achei uma rede meio de stay ou baixa merda. Eu falei assim: Juliano Casarré que criou. É que eu acho que tem uma proposta diferente de Handmaid's Tale, né? De falar um pouco desse universo religioso onde você usa a religião para esconder a verdadeira face de quem você é, né? Para mascarar os seus defeitos. Então eu vou falar para vocês o que acontece, porque eu assisti ela toda, né? E assisti ela toda na terça-feira mesmo. Quem poderia prever, né? Não, os episódios são episódios de 40 minutos, né? Se fosse de uma hora, talvez demorasse um pouco mais, mas eu acabei vendo tudo na sequência. Inclusive, o último episódio eu terminei depois do Big Brother, na terça-feira, né? Depois da final. Meu Deus, amigo, você precisa dormir, garoto. Não, a Júlia botou aquele déficit de sono dela lá no grupo, né? 13 horas. Se eu for ver meu déficit de sono, né? Oh, meu Deus. Porra. Já tem um 13º aí. É isso. E então, o que acontece? O Sam, ele volta, né? E ele acaba sendo inserido na comunidade, né? Ele fica inserido ali na comunidade. E a gente descobre que ele é um fugitivo da prisão, né? Ele tava em prisão perpétua, porque ele matou a namorada dele quando tinha 16 anos. Eita! Que simpático. Depois, leve, hein? E depois ele matou o irmão dela, que por acaso foi parar na mesma prisão que ele. Ele matou o irmão dela também, e aí foi quando ele fugiu, né, e foi parar nessa comunidade. A Rose realmente fica muito encantada por ele, então ela começa a transar com ele, dá pra ele, né, e... Um querido, né? Exato, ela fica realmente muito encantada por ele, e aí ele começa a trabalhar na empresa de madeira lá que o Asa gerencia, né, porque o Asa, ele se torna, tipo, o segundo em comando da seita, né, porque ele... expõe, denuncia o pecado do irmão pra toda a igreja, né, falando que ele tinha um celular, e que além dele ter um celular, ele tinha uma amante fora da seita. Nossa, eu jurava que esse irmão dele ia se revelar viado, mas tudo bem. E aí, o irmão dele fica primeiro em prisão domiciliar, né, no quarto, não pode sair, não pode fazer nada, e aí tem uma hora que os homens, né, tiram o irmão dele do quarto, começam a embebedar ele pra perguntar coisas da vida, né, exterior dele. E aí, como ele não cede, aí eles chamam o filhinho dele, né, o Anthony, que deve ter, sei lá, uns 7 anos, pra falar, eu te odeio, diabo, e cuspir na cara do próprio pai, né. Uma parada meio pesada, assim. E aí, o irmão, né, o Isaac, ele fala assim, cara, pra falar pra Rose, Rose, eu precisava muito que você me ajudasse a fugir. E aí a Rose ajuda, realmente, ele a fugir lá da seita, né. E quem sai dali da seita, no caso, ele não pode ter mais acesso à mulher dele, aos filhos, a mais nada. Ele perde direito a tudo, né? Segundo a seita. Mas se for procurar a justiça, claro que ele pode ter tudo, né? Mas ninguém vai procurar na série. E aí a Rose, ela vai entendendo, né? Que existe uma vida fora dessa seita. Que inclusive a mulher do pastor presidente lá, a véia Miriam, ela... Ela teve um filho, né, com ele, e o filho foi expulso da seita porque ele era GLS. Mas ela continua mantendo contato com ele. Ele manda carta, manda foto do neto que ele tem, que ele tem com o marido. Então, ela sente essa vontade, mas fica reclusa, né? Todas essas mulheres da seita ficam muito reclusas. E aí, o Sam, ele é essa pessoa extremamente manipuladora, né? Então, ele começa a manipular a Rose, dizendo que não pode viver sem ela e tal, não sei o quê. E aí... O Isaac, ele vê na TV falando do Sam, que ele é um assassino procurado e tal. E aí ele vai lá na madeireira falar com o Asa. E ele fala assim, Asa, esse cara é perigoso e tal, não sei o quê. E aí eles começam a brigar, os dois irmãos começam a brigar. E aí o Isaac deixa uma pista assim que pra mim fez todo sentido e depois faz mais sentido. Que ele fala assim: você sempre se escondeu atrás da religião pra mascarar o que você realmente sente. Eita! Mas é bicha. Bichíssima. Achei que a bicha ia ser irmã dele. Abra suas asas. E aí, menino, o Sam percebe, né? Então, em vários momentos ele fica tocando no Asa, bota a mão no peito do Asa, e o Asa fica... Eita! Tem a cena do batismo, que o Sam vai ser batizado, e aí o Asa que vai batizar ele, né? E aí, assim, você vê na cara do Asa, quando o Asa levanta ele da água, que ele tá com o peitoral todo à mostra por causa da camisa molhada, você vê ali a lascívia no olhar do Asa. Amo, deu a golada. Que baixaria. Né? E aí o Sam tá transando com a mulher do Asa, né? E ah, ele podia fazer um trisal, né? Uhum. Eu pensei a mesma coisa, amiga. Ué, resolvia todos os problemas, não podia nem precisar sair do culto. E aí o que que acontece? Tem a virada de chave da Rose pra ela sair da seita é porque um dia o Asa tá puto porque ela ajudou o irmão dele a fugir e ele estupra ela, né? Ele estupra ela, aí ela fala, cara, acabou pra mim. Aí ela começa a articular com o Sam pra eles roubarem dinheiro da madeireira, ela consegue pegar os passaportes dela e da menina e tal, pra poderem fugir. E aí o Sam, percebendo que ele tem um poder de influência sobre o Asa, o que que ele faz? Um dia o Asa vai ser chamado pra poder fazer a extrema unção de uma velhinha que tá morrendo. E aí quando ele chega lá na casa, ele tá lá com o pastor principal e tal, ele fala assim, cara, eu não consigo, porque eu não sou o homem que vocês esperam que eu seja. Aí ele sai, vai pra madeireira, aí ele tá lá na frente de uma fogueira, na madeireira. O Sam tinha acabado de dar um rolezinho com a Rose, e aí ele vê o Asa Butterfield parado ali na frente da lareira da fogueira sozinho. Ele pega um celular, bota pra filmar, sai da caminhonete, aí vai pro Asa e fala assim, não, porque você é muito especial pra mim, e você me acolheu e tal. E aí ele pega a mão do Asa, bota a mão do Asa no saco dele assim, aí o Asa fica assim, né, reticente, mas, né, excitado. E aí ele vai abaixando a cabeça do Asa até chegar... Né? Gente, faz um boquetaxi no momento boquetaxa, e aí ele bota a asa pra mamar. Boquete. Mas consuma? Consuma, bota a asa pra mamar. Achei que ia só dar uma filmada no começo e desistir. Não, bota a asa pra filmar, pra mamar. Gente. E aí, né, menino, nisso a Rose tá desconfiada do Sam. Aí elas vão numa loja comprar coisas pro... Ah, porque o Sam mata o irmão do Asa. O Sam mata o irmão dele num acidente de carro e finge que foi o pastor principal que matou. Ele tava bêbado, ele não se lembra. E aí a Rose tá super desconfiada. Ela vai fazer as compras do velório do cara e aí ela começa a pesquisar o nome dele na internet. E aí ela vê que ele matou a namorada, né? Matou a pessoa, que ele tá em prisão perpétua. Aprendeu até a mexer na internet, agora bonita. Ela pede ajuda pra menina. A menina pesquisa. Ela não sabe nem o que é Google. A menina fala assim: você quer pesquisar no Google? E ela fala assim: o que é Google? Tem nem um chat GPT pra ela. É. Aí a menina da loja, atendente, pesquisa pra ela, né? Aí ela, tipo, começa a ficar com medo do Sam e tal. Aí o Sam fala assim: não, porque eu preciso que você me perdoe. E aí ele começa a contar uma história muito da mal falada, né? Ele fala que foi um erro que ele fez quando ele era jovem, porque ele achou que a menina tinha traído ele e tal, que ele é um coitadinho, nananã. Ah, então tudo bem. E aí a Rose meio que perdoa ele, mas ela fala pro Asa, ela fala, Asa, eu não quero mais ficar aqui nessa seita, eu quero ir embora, entendeu? Quero ir embora. Nisso, eu véia Miriam... Eu acho muito especial o jeito que você conta. Asa, eu não quero mais ficar aqui. Nisso, aí a véia Miriam fala assim, agora que estou mamando, eu não vou sair mesmo. Não, nisso que véia Miriam, né, o pastor foi preso por embriaguez, por matar o irmão de Asa, véia Miriam decide ir morar com o filho GLS fora da seita, em Londres. Né? Ela é belíssima, a cena é muito maneira a cena, né? Muito, como é que eu posso dizer? Simbólica pro que a série pretende contar, né? Porque, tipo, as mulheres escondem o cabelo com lenço, né? E ela tira o lenço, fica com o cabelo solto e sai, assim. Então é simbólico pra aquilo ali, né? E aí a Miriam vai embora e tal. Essa velha é aquela que tá aparecendo no primeiro episódio, né? Isso, que é super boazinha. Que é a amiga que tá sentada lá na mesa, tem umas conversinhas de comadre com ela, né? Com a mulher. Isso, isso. Ah. E aí, menino, tem o. Depois que o Sam tenta tocar no Asa de novo, aí toca no braço do Asa. Depois tem uma cena dele tomando banho, ele passando a bucha no braço, até sangrar. Meu pra Deus. Poder se limpar daquilo. Poxa, né? Mas por que, que não limpou a língua também, né? Porque aí. Não, porque o Sam faz um mind game com ele, né? O Sam fala pra ele assim, né? No dia, ele tá lá esperando na sala pra poder fazer a pregação do culto fúnebre do irmão dele. Aí o Sam aparece na sala e fala assim: então, eu não sou viado, não. Mas super respeito você, entendeu? Mas é porque eu senti. Que você tinha a minha vida nas suas mãos. Afinal, você é o meu líder religioso. Você é o meu chefe. Não, mas se quiser me mamar de novo. Né? Você é meu chefe. E sem a sua autoridade, sem você, eu não tenho nada nessa vida. Então, eu me senti numa posição de fraqueza. Só por isso que eu cedi pra você me mamar. Pô, cedi, você obrigou o homem. Não, eu fiquei fraco e aí fiquei de pau duro pra você chupar. Exato. Porque aí ele faz esse mind game porque ele sabe que o Asa é fraco psicologicamente, né? Porque ele tem esse medo de descobrirem. Aí, beleza, Rose decide ir embora e Asa acaba. Ele fala pra, pergunta pra ela, tipo, em que momento você deixou de me amar? Ele falou, cara, eu sempre te amei, mas nunca. Mas o tudo se quebrou naquele momento que você me machucou, que foi quando ele estuprou ela, né? Uhum. E aí ele fala assim, mas você vai pra onde? Ele fala, eu vou pra Londres, eu vou viver a vida fora daqui. Ratanabá, né? E aí ele fala pra ela assim, mas você vai deixar eu ver minha filha? Porque eu amo minha filha. Aí ela fala assim, só depende de você. Aí ele fala assim, mas você vai dizer, você vai falar pra ela de mim, dizer que eu existo? E ela só depende de você. Aí ele decide ajudar ela a sair da seita. E aí quando eles estão na estrada, tá uma chuva violentíssima. De repente aparece o Sam atrás deles. E aí o Asa vai defender a mulher, começa a brigar com ele. Aí o Sam come ele na porrada. E aí ele vai atrás da Rose, né? E aí ele pega a Rose e vai na madeireira tentar pegar uma chave de um carro reserva. Aí quando ele tá lá, ele chega lá, o Sam, e fala assim... Você não pode me deixar, eu não sou ninguém sem você. Aí ele fala assim, aí ela fala pra ele assim, se você me ama, você vai deixar eu ir. E aí ela passa por ele, e aí tem aquelas... Onde é aqueles bagulho onde cavalo bebe água? Que é cheião de água? Uhum. Aí tá ali cheião d'água, ele joga ela dentro ali, começa a afogar ela, Fala, se você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Aí ele começa a afogar ela, e de repente ele ouve... Né? Como se fosse alguma coisa na mente dele falando assim, se você ama, ouve a voz da Rose, né? Se você realmente amava e cometeu o erro, você vai sentir no seu coração remorso. Aí ele desiste de afogar ela sai, vai embora com a menina. Nisso, o Asa vem, né? E aí o Sam pega o telefone e fala pra ele assim, liga pra polícia então, me entrega. E aí, menino, quando o Asa pega no telefone, é o vídeo dele mamando. Que delícia! É o vídeo dele mamando. E aí o Sam fala pro Asa assim, sabe qual é o seu problema? Você acha que você é alguém, mas você é extremamente fácil de manipular. Você é fraco. Aí fade out, aí aparece a Rose chegando com a filhinha na casa de velha Miriam, né? Chegando na casa de velha Miriam, né? Aparentemente vivendo a sua vida. Outro fade out, um ano depois. E eu falei, eu tenho certeza que vai acontecer. E aí, quando aparece, nesse um ano depois, aparece o templo da seita, né? E aí, entrando o novo pastor-presidente, que é o Sam. E Asa? Asa não aparece mais. Mamando outro, né? Aparece ele como o novo pastor. Ou seja, ele conseguiu não ser preso, né? Sendo essa pessoa horrível, manipulou tudo e se escondeu atrás da fé. Comeu a mulher e marido, né? Uhum. Exato, por isso que eu falei que é muito. Parece muito com a vida real, assim, né? De muitas pessoas que se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé. Fez quase a terceira metade, né? Entrou no meio. Mas eu achei a série bem legal, assim. Não é, meu Deus, reinventou a roda, mudou minha vida. Mas eu achei bem legal, assim, bem interessante. E é minissérie mesmo ou vai ter mais? Minissérie mesmo, acabou. Acabou, Stephanie. Sobre isso. Ah, pelo que você contou, até que não foi até mais interessante do que eu achei que seria. Não, depois do primeiro episódio, como eles têm pouco tempo pra contar a história, engrena bastante, sabe? Eles não perdem tempo com qualquer coisinha. Fica muito no foco disso aí, de resolver e acabou. Mas eu achei bem legal. Bem, bem legal. Mas agora a gente vai falar de uma coisa que talvez alguns de nós já tenha tido na vida e outros não. Porque vamos falar de Roommates, né? The Roommates, na verdade. Né? Me identifiquei muito com a diva desse filme. Que Roommates, o clássico, também está na Netflix. De ter psicopatas dividindo a casa. Meu Roommates, Deus. O clássico, tá na Netflix. E The Roommates também está na Netflix aí, né? Novo filme. É um Nepo filme, né? Amo. É um Nepo filme porque ele é produzido aí pelo Adam Sandler e estrelado pela filha mais velha do Adam Sandler, né? A Sadie Sandler. Eu amo essa garota, gente. Ela é maravilhosa. A Sadie Sandler. E aí eu queria que Leozzi contasse pra gente do que se trata A Colega Perfeita. Ah, gente, filme universitário, né, como a gente já tá acostumado a ver muitos. Nós temos essa querida Devon, né, que é a Sadie Sandler. Ela é uma menina meio esquisita, mas que tá disposta a encontrar sua melhor amiga. Né? Tia Milena. E aí ela vai pra uma, tipo, é importante dizer que esse filme começa com duas colegas de quarto avulsa brigando, né. E aí Irmã da Rue, né, de Euphoria. E outra avulsa. E essas duas queridas estão brigando e vão conversar com a doutora Schilling, né? Que é Sarah Sherman, que está como orientadora da faculdade. Sim. E ela fala assim, vocês acham que essa briga de vocês é grandes coisas? Vou contar uma história aqui. E aí é maravilhoso, porque ela vai contando para as meninas e as meninas vão vendo as cenas do filme, né? Ah, eu amo. E tem hora que ela fala, como é que vocês estão vendo o que eu tô falando? E aí a gente conhece, então, Devon. Devon tem uma família bem progressista. Amorosa. Né? É, bem amorosa, que é Natasha Lyonne. Natasha Lyonne. A boneca russa, do nada. Natasha Lyonne, viado. Viado, firmão viado, né? Que é fofo, né, gente? Ah, ele é um fofo. Lindo, Kurt. Amo. E o pai, que é um. Que o pai fica falando, militando um monte de coisa e tal, é maravilhoso, né? Sim. E aí ela vai pra tipo um momento de interação entre as pessoas da faculdade, né? Sim. E aí ela já faz uma tirolesa errada, aceita os peitos da garota, muita patralhadinha, né, Devon? Sim. E ela conhece essa diva Celeste, que é uma menina super legal, que ela já fica assim, ah, tem que grudar em Celeste, tem que... Descoladíssima. Muito descolada. Agora, ela fala assim, tenho que garantir Celeste em minha vida, né? Fala assim, Celeste, você quer dividir quarto comigo? Eu tenho um dormitório privado, não sei aonde, com banheiro, e não sei um frigobar. E um frigobar. E aí Celeste fala assim, claro que sim, né, amiga? BFF Forever, não estou atrás apenas de uma roommate, estou atrás de uma amiga pra vida. Amizade sincera. Amizade sincera, no profissional e no pessoal, né? E aí, gente, o que acontece quando essa menina aceita o Celeste no quarto dela é o maior festival de loucura que uma pessoa pode fazer, porque assim, Celeste a princípio é essa menina é desapegada, ela fala que é muito pobre, né? Sim, coitada. Toda, né? Tadinha, ela é. Na miséria. Uhum. E aí você vê que ela não tem muito contato com a família, já a Devon, ela tá sempre, né, falando com os pais e tal. E aí a Celeste começa leve, assim, né? Primeiro bota as coisas dela no frigobar de Devon. Devon fala, pode usar, é nosso. Daqui a pouco começa a pegar umas roupas. Aí Devon tem um cartão de emergência, né? Que o pai deu e falou assim, filha, isso é pra você usar caso você tenha uma emergência, não é pra comprar bebida, tá bem? Ah, então tá bem. Aí Devon tá lá com as meninas do quarto da frente, né? Que as meninas que decoram o quarto com as polaroides e cheias de luzinha. E aí as quatro estão ali juntas, super amigas. Aí Celeste fala assim, você não compra essa viagem de Spring Break aqui pra gente, amiga? Eu te pago daqui a pouco, te faço um pix. $2,000, que isso? 2,000. Aí Devon... Por que não, né? Usar o cartão de emergência do meu pai pra isso. E ela começa a bancar todos os luxos dessa garota, né? Aí daqui a pouco ela tá puta porque a garota... Tipo assim, ela começa a ser explorada pela garota. A garota fala assim, Ai, tô meio doente hoje, vou direto pro quarto dormir. Faz eu tenho que entregar. Meu trabalho, porra. É, ela fala assim, tem que entregar meu trabalho, ó, o que farei? Aí devem falar, ah, eu faço com você, amiga, amiga é pra isso, amizade. Fala, ah, então tá bom. Quando o Devon chega no quarto, essa garota está sendo devorada pelo lutador de WWE da faculdade. Porra, e na cama dela, que é o na cama dela. Porra. Ela juntou as duas camas, né, de Devon e a dela, o homem chupar a buceta dela. E aí eles quebraram as coisas tudo, que Devon tinha um inferno. Nick e Devon vai falar mal de Celeste pros pais. Celeste aparece na lavanderia da escola, né? E aí, super simpática com os pais de Devon. Ai, tô sozinha no feriado, o que que eu faço? E aí, Natasha Lyonne fala, Devon, tu vai chamar essa garota pra vir pra cá. Não vai deixar ela sozinha aí, não. E aí, a garota faz o inferno na casa de Devon, conquista os pais dela, salva a tia véia de Unbreakable. Quase mata a tia véia. É, ela diz que salvou, né? Porque a tia tá lá toda queimada de churrasco. Não, a véia explodida do peru. Do peru. E ela fala que Devon que deixou o negócio, né? Sim. Aí conquista a família, diz que salvou a tia. É, tira o irmão de Devon do armário já pra ela, né? Fala assim, teu irmão assiste Drag Race. Ah, que ela fala assim, nossa, teu irmão viadinho, né? Ela tá mais ou menos, né? Ainda não saiu do armário, não. Ela tá. Será? E aí vai criando esse clima terrível entre as duas, né? Porque ela vê que Devon tá sabotando a vida dela, mas não pode provar, né? Ela tem muitas evidências. Exato. E aí o auge da... E aí ela tem um namoradinho, né? O moço Michael. Ah, é. Monitor. Monitor que tá sempre muito, muito azoitando ela. Quando eles vão todos pro Spring Break, Celeste inscreve Devon num karaokê para toda a comunidade de piscineira, né? Da pool party que tá lá. Pra cantar Mr. Brightside. E a princípio. Que é um hino. A princípio ela fez isso pra sacanear Devon, mas Devon vira o jogo, começa a se animar, começa todo mundo a aplaudir ela e tal. Ela tá lá super feliz. Você pensa, pô, será que Celeste fez algo bom na vida dela? E aí Celeste vai. Porque ela, quando a menina faz isso, depois de ver ela cantando, a Devon cantando no chuveiro. Uhum. E aí, tipo assim, ela começa a cantar Mr. Brightside com. Tudo desafinado, tudo. Gente, mas ela canta, era só ela. Ela podia estar cantando baixinho e tal. Ela precisava estar esculachando a música desse jeito, né? Pois mas é. Aí depois que a galera se empolga e ela começa a cantar. Eu tava cantando juntinho com ela. E aí a garota vai e beija o namoro de Devon na plateia do show. Vagabunda! E aí Devon atinge seu rock bottom, né, nesse momento. Bom. Mas vagabundo ele também, né? Que é um desgraçado. Sim. Não, ele é um ordinário. Ele é um ordinário. E, gente, eu amo de paixão a cena em que Devon faz a apresentação de... Gente, é maravilhoso. De arquitetura, expondo todas as merdas de Celeste. E aí as meninas do quarto ao lado ficam assim, você transou na cama dela? Você não sei o quê. E ela fala assim, minha roommate Celeste, ai, não podia falar o nome dela, né? Ai, desculpa. Muito brava, né? E aí não, começa a falar tudo que Celeste fez, todas as melhorias que dá pra fazer no quarto pra quando você tem uma roommate psicopata que nem Celeste. E o irmão dublando Celeste, não dá pra ser. Maravilhoso. Aprendeu tudo em Drag Race. O que é isso porque Celeste disse que o irmão saiu do armário pra ela, que eram super amigos, né? Sim. E aí você pensa, bom, Devon vai fazer isso e vai vencer. Porém, Celeste tinha uma última cartada, né? Sim. E aí Celeste vai atrás de Doutora Schilling, que está nessa história também, além de contar essa história, e inventa que Devon é um grande psicopata e tal, né, sai do quarto de Devon, e aí Devon vai atrás tirar satisfação. E aí a gente tem uma briga maravilhosa, que é uma puxando um cinto de pelúcia da outra e fazendo não sei o que, aí taca fogo na sala, e aí daqui a pouco Celeste cai no fogo, e aí Doutora Schilling fala para as outras meninas, foi assim que Devon matou Celeste. Eu queria muito que tivesse acabado aí, sério. Eu também. E a gente vê que não, Celeste não morreu, né, ela foi socorrida ali pro seu pai, que é o grande CEO da Staples, né, que é a loja ali de conveniência, e Devon foi preso. Isso eu realmente não vi chegando. Foi maravilhoso. Mas acho que o tudo é a companheira de cela dela. Mega destalho. Gente, eu amei essa cena, porque ela fala, ah, ela encontrou outra roommate. Aí chega lá, Megan Thee Stallion querendo ameaçar ela e Devon, olha só, você não vai mexer na minha cama, não vai fazer minhas coisas, não, tipo, toda gangsta aí, Megan Thee Stallion, girl, tava brincando, o que que é isso? E aí a gente descobre que Devon e Megan Thee Stallion viraram BFFs, abriram uma firma de arquitetura e convivência, sei lá, belíssimas. E ficaram milionárias. Celeste foi expulsa de mais não sei quantas escolas, né, e foi trabalhar na Staples. Isso. Alex tá aí com seu noivo Peter, né, que era o melhor amigo, que a Celeste tirou ele do armário com a faixa chamando pra prom. E aí tudo termina bem, porque as amigas voltam a se falar, né. Ficam amigas de novo, as roommates que a doutora Shirley tá contando a história. Ficam super curiosas sobre o final de todo mundo, né? Ah, é que ela faz o recap de todo mundo, né? Sim. Ah, gente, eu queria, né, por filmes assim, sabe? Divertido, Sessão da Tarde. Sim, eu amei. Legal, com a pretensão só de da gente se divertir, mas nada. Uhum. É isso, né? Por filme engraçado, melhor. Começo, meio e fim, curto. Eu achei, eu acho. Boas atuações. Momentos icônicos. É isso, gente. Não precisa muita coisa. Pega o básico. Muito. E o outro filme da Diva já foi bom, né? O da. Não sei de. Que é o do Bar Mitzvah. Uhum. Incrível também. Também acho muito divertido. É sempre sobre amigas brigando, né? Se a gente parar pra pensar. Sempre. É sempre ela tendo problema com as amigas, né? Sim. Sempre rivalidade feminina. Pois, Adam Sandler promovendo a rivalidade feminina através de sua filha. Sim. E eu achei engraçado que ele nem apareceu, né? Que eu achei que ele fosse aparecer. Então, eu fui procurar o elenco aqui, ele tava acreditado, tá? Como Dennis Schilling, não sei se é marido da doutora Schilling, mas eu não lembro de ter visto ele, não. Ele não... Só se ele tava num corte e não rolou, né? Eu não vi nada, não. Ele pode ter... sido cortado do próprio filme de sua filha. Olha aí. E Josh Segarra, que chega pra fazer um cameo no final. Eu amo. Celeste. Não, ele faz no começo também. Ah, faz? Ele tá lá no Coisa de Aventura que eles estão fazendo. Que ficou, ah, que verdade. Pro elegância. Né? A gente acha Josh Segarra um sabor, sim, também. Ele, sim. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mas, seguindo aqui nos filmes, Leonardo pediu para falar como foi a experiência dele com The Drama. Tá? Ah, não quero ouvir. Que, aliás, chega nos... Vai fumar. Né, nos serviços aí, né, da galera, no caminhão, no dia 5 de maio. Olha que bom, daqui 10 dias. The Drama vai chegar aí no caminhão. Tá? Gente, vou tirar o fone, me avise quando terminarem. Tá bem. Tá bem. Eu achei esse filme um surto, no melhor sentido possível. Porque assim, quando a gente tinha falado rapidinho dele, você tinha falado assim, ah, é um humor mais de constrangimento. Eu achei que fosse um constrangimento tipo The Office, né? Tipo, vergonha. Não, ali, não é. E não, é um... Cara, eu tinha tempo que eu não ria tanto num cinema. E assim, aquele riso que você fica assim, puta que pariu! E aí todo mundo nervoso junto no cinema, foi uma sensação de ter ali, que eu, olha, dou parabéns pro diretor, que eu sou, porque esse moço faz tudo nesse filme, dirige, edita, escreve. Nossa, eu fiquei... Mandy sabe sobre o que é esse filme? Não. Acho que não. Você se importa de saber? Não, de forma nenhuma. Que posso acontece não. Assim, a Zendaya e o Robert Pattinson, eles são um casal de noivos prestes a se casar, eles estão vão se casar em uma semana. Exato, então... E vale dizer que, tipo, quando o Robert Pattinson chega na Zendaya, é uma das formas, coisas mais preocupantes vistas no Brasil. É, porque ele começa o filme escrevendo os votos de casamento dele pra ela. Então ele tá relembrando como eles se conheceram, tá? Eles se conheceram assim, ela tava num café lendo um livro, e aí ele chegou, quis fingir que sabia qual livro ela tava lendo, então ele vai tirar uma foto da capa do livro, pesquisa, né, na internet, no ChatGPT do que se trata. E aí ele chega e fica falando, nossa, eu amei esse livro, não sei o que, essa parte da... E aí ela cagando pra ele, aparentemente, você fica assim, ué. E aí quando você vai ver, porque ela não tava ouvindo, porque ela é surda de um ouvido. Sim. E aí ela, não, mas vamos começar de novo e tal, aí ele finge que ele volta pro lugar dele, finge que vai se apresentar de novo e tal. E aí a partir daí você vê que eles viraram um casal e que eles estão nessa semana de preparativo. Quando... Eu acho incrível, sabe? Que falta uma semana e eles estão, tipo assim, escolhendo comida, Uhum. Eles estão fechando locação. E estão fazendo todos os detalhes que era pra você ter feito há meses. Eles estão fazendo ainda. E aí, eles veem a DJ deles fumando heroína num beco na rua. Revoltados. E aí eles vão contar pros amigos, né? Pro casal de amigos que eles têm. Olha, a gente viu a nossa DJ fumando heroína e a gente não sabe se a gente deixa ela. Vale, e a gente vai falar, mas... Vale dizer que uma amiga, né? A título de curiosidade para quem estiver ouvindo o programa, é a Lana Haim, né? Uhum. Aí da... E assim, eu acho ela maravilhosa em tudo que ela se propõe a fazer no cinema. Ela tá ótima nesse papel também. E aí a Zendaya, a Emma, que é a Zendaya, ela fala assim pros amigos: olha, a nossa DJ, ela não vai fazer cirurgia, né? Tipo, não precisa ser uma pessoa muito sóbria. É, acho que a gente pode dar uma chance, quem nunca usou uma droguinha e tal, amiga, mas, né, uma droguinha é diferente de heroína e tal. Aí ela fala, não, mas vamos dar uma chance, não fez nada de tão ruim assim. E aí os amigos têm uma grande ideia, a Lana Haim tem uma grande ideia, que ela fala pro marido assim, conta a história do cachorro pra eles, amor. Aí o homem fica assim, o marido, não vou contar. Aí ela fala, por favor, se você contar, eu conto a pior coisa que eu fiz na vida. E aí, a brincadeira super saudável desse quarteto, né? Vamos contar pior... Tem tudo pra dar certo. Uhum. Pior coisa que cada um fez. A história do cara, do cachorro, era que assim, ele tava num beco com a ex-namorada, e aí apareceu um cachorro muito agressivo, começou a latir muito pra eles, a namorada ficou nervosa, e foi, tipo, gritar com o cachorro, chutar o cachorro, sei lá. E aí o cachorro começou a morder ela. E aí o que que ele fez? Usou a namorada de escudo humano pra escapar do cachorro. achei ok. A Lana Haim, ela conta uma história horrível. Ela fala assim, tinha um menino na minha infância que ele era meio lento. Sim. E aí ele me chamou pra ir ver uma cabana na floresta, cabana meio escrota. Quando eu cheguei lá, eu fiquei nervosa, que era um lugar horrível, e eu tranquei ele no armário. Tipo, fiz ele entrar num armário e fechei a porta. Aí eles, não, tudo bem, você tava assustado. Ela, só que eu fui embora. Meu Deus. E deixei ele lá por dias. E aí a família dele procurando, não sei o que e tal. Aí o povo fica assim, meu Deus. Mas ela, não, mas ele tá vivo, foi encontrado e tal. Aí o Robert Pattinson fala, mas se ele não fosse encontrado, você ia falar? Ela, ia falar assim, imagina. Aí você fica, Aí chega no casal principal, fala pra Robert Pattinson, o que você já fez de pior? Ele, não consigo pensar, não sei o quê. Eu fiz cyberbullying numa pessoa. Quando eu tinha 15 anos. Aí você fala assim, mas 15 anos você não era nem gente ainda, não tinha nem seu córtex central pré-formado, né? Tá, beleza. E você, Zendi? Aí Zendi super assim, bobagem. Eu planejei um tiroteio, um mass shooting, né? Na escola. Meu Deus do céu. E aí, inclusive, a gente descobre que ela ficou surda do ouvido porque ela tava praticando. Sim, ela pegou o rifle do pai e foi pra floresta e aí deu um tirão perto do ouvido. Pesado. E aí eles ficam achando que ela tá brincando, né? Ela bêbada, rindo e tal. Ela, não, é sério. Eu cheguei, eu peguei a arma, fui pra escola. E aí eu acabei não fazendo. Ela, gente, mas eu não fiz nada, só pensei. E aí eles ficam assim, putz, mas e agora? Aí a Lana Haim fala assim, minha prima ficou paraplégica num tiroteio escolar. Vagabunda. Aí ela fala assim, mas não a prima, a Lana Haim. Né? A Lana Haim. Mas ela não tem nada a ver com isso, eu não fiz nada. Vamos dormir, gente. Beleza. Todo mundo vai pra casa, Robert Pattinson tá totalmente descaralhado da cabeça com essa história. Ele fica, mano, totalmente descompensado. Eu estou. Então eu entendo. Ele fica muito descompensado, fica repensando a vida inteira dele. E aí ele fica. O filme ele é editado de uma maneira bem, tipo, de você sempre tá meio que vendo o que tá na cabeça de cada um. Então ele fica imaginando ela com a arma na mão. E aí, no outro dia, ela acorda meio mal, vomitando e tal. E ele vai tentar entender como é que foi essa história, né? Meu amor, você falou um negócio ontem, queria entender melhor. Aí ela começa a contar pra ele, fala assim, eu cheguei nessa escola nova, né, sofria muito bullying. Aí ela mostra uma cena, tipo, do bullying que ela sofria, era tipo um povo dizendo, sofri. Aí ele, mas só isso? Aí ela tinha as outras coisas também. E aí a estética de tiroteio de não sei o que no TikTok, via muito, achava legal e tal. E ele fica assim, meu Deus. Que legal, socorro. Garota doente. E aí ela fala que ela desistiu do tiroteio porque uma pessoa fez antes dela. Ela chegou na escola com a arma e alguém chegou e falou: fulano atirou em 3 pessoas no shopping. Que filho. E ela falou: porra, já fizeram antes de mim, bicho, não vou nem ser original. Gente, como esse filme foi aprovado? Cara, mas assim, o pior é que o filme é uma loucura foda, mas assim, você. Eu pelo menos tive essa reação no você princípio. Você gargalha, parece que você vai morrer. É, porque assim, ela parece ser uma pessoa bem ajustada na vida hoje. Ela não parece uma maluca. Você vai pensando que ela é uma maluca com o decorrer do filme. Sim. Só que antes você fica pensando assim, pô, eu já conheço a pessoa, ela tá aqui adulta. Que parece não, que não fez nada de demais. O Robert Pattinson é um maluco inacreditável. Exato, porque ele começa a surtar e ela tá só, não, vamos deixar isso de lado, não aconteceu nada, não sei o quê. E ele, não, mas eu quero entender mais. E aí você fica, cara, será que eu ia atrás? E você fala, tá bom. Eu e aí, o que, que ela fala pra ele? Dela, só isso. Sim. E ela fala pra ele o seguinte, quando ela vai contando o resto da história, ela fala, eu não fiz, tal. E aí eu meio que virei a garota propaganda do grupo de apoio da escola contra as armas. E aí ele fala assim, meu Deus, é igual no filme tal, que o fulano ia ser recrutado pra um negócio de... Pra um exército, não sei o que, e aí ele acaba virando nazista. É isso, só que é reverso, né? Viado, quando o pai dela conta essa história no casamento, que ela era muito ativista contra armas. E aí, tipo, enquanto ela tá explicando isso pra ele, o amigo dele tá falando, você não vai casar com essa maluca, ela é uma psicopata, não sei o que. Ele fica, não, peraí, deixa eu entender mais. E aí, pra mim, tem o ápice do filme, que é o seguinte. Robert Pattinson e Zendy vão na fotógrafa de casamento. Eles vão na fotógrafa saber como é os pacotes dela, né, pra cerimônia. Sentam lá, aí ela começa a falar, bom, então a gente vai fazer assim, primeiro I'll shoot vocês, depois I'll shoot your dad, I'll shoot your mom. Ela começa a falar todas as pessoas que ela vai shoot, né, que é fotografar, mas também é acertar com a bala na cabeça. Aí ela fala assim, vocês me dão depois a shot list. Aí eles falam, ah, beleza. Ela fala assim, tô achando vocês um pouco tensos. Vamos tirar já uma foto. Vamos fazer um chutezinho? Vamos chute ali? Fazer um chute de ensaio? Aí bota os dois juntos. O Robert Pattinson tá com a cara de maior desespero que você é capaz de ver uma pessoa. E ela fala, dá um sorriso mais natural. Pensa quando você ama ela, olha pra ela. Ele olha assim, tipo, fica imaginando ela com a arma na mão. É muito foda eles fazerem o photoshoot. Eles de lado do outro, ela com um rifle. É muito foda. E aí a fotógrafa fala assim, vocês estão meio nervosos? Eu vou pôr uma musiquinha pra dar uma animada. Aí a música é aquela Try Sleeping With A Broken Heart, da Alicia Keys. Que a letra fala bem assim, eu vou conseguir sobreviver sem você, não sei o que, eu vou conseguir ficar sem você, uma depressão sem fim. Ai, cara. Aí beleza, eles superam essa parte do shooting, né? E aí o Robert Pattinson vai conversar com a Lana Haim com o amigo. E a Lana Haim fala assim, porque a Lana Haim tinha um projeto com o Zendy, tudo, que ela sai, e ela fala que não vai no casamento, e ela era madrinha. Aí quando o Robert Pattinson vai tirar satisfação com ela, ele fala bem assim, pô, tu fez coisa bem pior com ela, que ela, e tá aprontando essa, o que eu fiz de pior que ela? Você trancou um garoto com deficiência mental no armário. Ela, não falei que ele tinha deficiência mental, você falou que ele era lento. Aí eles ficam lá brigando, ela fala, não, é o seguinte, eu chamei minha prima pra almoçar, prima que ficou paraplégica num tiroteio avulso. Se ela me der permissão pra ir no casamento, eu vou. Aí Robert Pattinson sai do prédio, passa por uma cadeirante no semáforo e fala assim, você é fulano? Ela fala, sou. Menina, sua prima vai te perguntar um negócio. Meu Deus. Você fica de boa, tá? Cara, eu fiquei com vergonha só de ouvir você. Mas é a horrível. Forma mais invasiva possível. Ele e aí ele começa, tipo, tentar tocar nela, e ela, tipo, milagre. Aí vão acontecendo muitas coisas no decorrer do filme, né? Não vou falar todas as situações que você vai ter o prazer. Mas tem um momento que me pega muito também, que o Robert Pattinson chega pra colega de trabalho dele. Ai, meu Deus. É a Big... Como que é o nome da querida? Ai, não vou lembrar o nome da... É tipo um nome bem, bem escrotozinho. É nome de prostituta. Garota. Ele chega pra ela e fala assim, fofa, você, assim, digamos, você descobrisse que seu namorado planejou um tiroteio em massa na escola e não cumpriu. Você ia ficar de boa? Ela não ia chamar a polícia, né? Né? Ele, não, mas ela já... Ele já tá de boa, tipo, já passou. Aí ela, não, de jeito nenhum. Aí ela vê que começa a chorar. E aí, enquanto ele tá chorando, ela vai consolar ele, ele dá um beijo nela. Aí, nessa hora, o cinema inteiro começa a gritar, não! E aí ele vira, essa mulher começa a ficar com tesão na situação, ela vira de costas pra ele, ele vai enfiar na bunda dela. Rasga a blusa, bota ela de costas, vai enfiar na bunda dela. E você vê que ela tá afinzona. E aí ele para no meio chorando e desiste. Ai, meu Deus. Aí, beleza, passa muitas crises dele com o Zend e tal. De repente corta. Ah, aí tem a cena deles indo demitir a DJ, né? Falando que ela é fumadora de heroína. E a DJ falando, não fiz isso, você é um escroto. E aí ele começa a ver a Zendaya mais agressiva com ela, já fica imaginando mais medo. Tem uma cena de Zendaya também com a faca de cozinha na mão. E ele morrendo de medo. Aí ela fala assim, você achou que eu ia desfaquear? Aí ele, não, de jeito nenhum. Aí ela fica fazendo assim, ó, com a faca, tá, pra assustar ele. Aí quando vai pro casamento, você acha assim, não tem como ficar mais doido do que já tá, né? Uhum. Chega no casamento, estão eles lá sentadinhos, a família toda em volta e tal. Ficam uns sussurros, uns negócios, Zendaya olhando, preocupada. Meu Deus, que desespero. A madrinha, né, que é a amiga, ficou olhando sempre com um cara de assassino, porque ela acabou indo, a prima autorizou. E o pai de Zendy vai dar um brinde, falando, ai menina, lembro tanto de você, né, fazendo militância contra armas. E meu rifle sumiu de casa, não sei o que aconteceu, danadinho. Jogou fora, né, ai ai ai. E a amiga revoltada, daqui a pouco o Zendy vai pro banheiro e começa a ouvir umas mulheres conversando do lado de fora, e ela ouve uma história assim, tipo, ah, porque o negócio de tiroteio escolar e tal. Ela fala assim, puta que pariu, quem contou? Acho que é Hazel o nome da mulher. Quem contou pra Hazel? E aí ela chama Robert Pattinson na salinha e fala assim, alguém contou pra Hazel o negócio, chama ela aqui que eu vou tirar satisfação. Quando o Hazel chega... Robert Pattinson, precisa. Pra que isso, amor? Ninguém sabe não. Ela, não, eu quero saber isso. Então falando, eu quero saber. De repente, Hazel entra na sala... E aí Zendy fala, olha só, ouvi uma historinha aí e tal, aí Reza fala, ele que me beijou. Aí Zendy fica, quê? This e Robert... E aí as duas saem batendo boca do negócio, que daqui a pouco o namorado de Reza fica sabendo da situação. E aí fica um barraco generalizado no casamento. Robert Pattinson leva um soco, aí o filme fica meio não linear, né? Fazer porque a gente vê aos poucos o que rolou no casamento e Robert depois chegando todo fodido em casa, todo quebrado, procurando a Zendaya. Sim. E aí o casamento não rolou, né? Óbvio. Até rolou, né? Mas ele, a festa em si não foi bem sucedida. E aconteceram todas as merdas possíveis. Acho que nem todo mundo ficou sabendo. A madrinha faz um brinde meio dúbio, mas não fala nada. Nossa, brinde horrível. Cheio de indiretinhas do bem. Pois, falando assim, ah, que bom que ela conseguiu um homem open-minded como Robert, né? Uhum. Ah, tem um momento icônico também, porque como a DJ foi demitida, chega um DJ avulso pra substituir na última hora, um mendigo. E aí ele fala, nossa, eu trouxe equipamento de última geração, maravilhoso, sei que. De repente, no meio do discurso do pai de Zendy, vem um tiro lá dentro e fica todo mundo assim, tan. E aí era o equipamento dele que escapou o som, sabe? Ai, que merda. E aí, bom, casamento, né, uma bosta, nota 9. Eu acho que o algo horrível vai acontecer deveria ter sido esse filme, né? Porque é um casamento, assim, inesquecível. E aí, no fim, o Robert tá lá sozinho, dançando a música deles que nem um maluco no apartamento. E aí ele vai numa lanchonete e Zendy chega com um vestido de noiva e um casacão por cima, senta na mesa com ele e fala assim, porra, que merda, hein? Aí ele tá, né, destruído. Você vê que os dois, né, nenhum tem mais vontade de viver depois do que aconteceu. Mas aí ela retoma a brincadeira que eles têm, que é aquele negócio clássico de fingir que eles não se conhecem. Tipo, ah, você mora aqui perto, não sei o que, né? Sim. Uhum. E aí fica esse climinha, assim, de eles vão tentar de novo, ou o que que eles vão fazer, e acaba. Cara, mas assim, eu acho... O final não é particularmente o que eu gosto, porque eu acho que você tá tão na loucura que você acha que vai acabar com uma loucura muito pior. Sim. Mas eu acho que o filme é tão bem sucedido em tudo que ele propõe ali... Que eu falei, ah, talvez nem precise dessa loucura final, porque acho que a graça era realmente os dois serem pessoas mais ou menos normais que se deixaram levar, né, pelo, uhum. pelo trauma de não se conhecer tão bem. Então, e o filme é muito experimental, assim, uma edição muito maluca, então eu achei muito legal. Eu fui assistir zero expectativas e falei, cara, que bom que eu vi, porque é muito, muito bom. Ah, o filme é muito divertido. E é uma premissa, né, que quem imaginaria. É que você não vai pensando nela de jeito nenhum. Em nenhum momento você vai pensar numa premissa desse tipo. Ah, é. Mas muito bom. E as atuações incríveis dos dois, viu, gente? Eu vi o povo dizendo que Zendaya tá muito melhor que Robert. Eu acho que ela tá bastante bem, sim. Mas Robert também entrega cada cena que você fica, meu Deus. Sim. Entrega muito, cara. Ai, que bom. Cadê a Márcia pra voltar? The Drama. E eu quero falar rapidinho só de um filme que eu assisti essa semana... Né, que ele passou super rápido pelo cinema, nem sei se ele passou no cinema aqui no Brasil, mas já começou a pingar por aí, que é um filme com Glenn Powell, né, Glenn Powell, vi esse, no seu post. Esse grande momento aí, né, é com ele e com a menina lá do oh meu Deus, da Substância, né, Margaret Qualley, uhum. né? Grande Sul, né, Grande Sul, que é Manual Prático da Vingança Lucrativa, né, que ele é um... Ele é filho de uma mulher que ela é milionária, né? Mas que o pai dela, quando descobre que ela tá grávida, deserda ela. E aí, ele, né, passa a vida inteira sendo criado pra ser uma pessoa aristocrata e tal. Não, não, não. A mãe dele morre de câncer, ele fica sozinho. E aí, quando ele fica adulto, ele decide que ele tem o sobrenome, né, da família. Então, ele decide que ele vai fazer o quê? Ele é o último na linha sucessória. Então, ele decide matar... Os 7 parentes que separam ele dos 28 bilhões de dólares que ele tem de herança pra receber. Que loucura! Só que a história tá sendo contada por ele no corredor da morte, que ele vai morrer em 4 horas. Eita! Caraca! E aí o filme vai contando toda a história, né, de como aconteceu e como ele foi parar ali, por que ele foi parar ali. E eu achei muito divertido esse filme. Achei muito divertido, bem divertidinho mesmo. Né? Manual Prático da Vingança Lucrativa. É, o título resumiu bem o filme. Uhum. Né, o título original dele é How to Make a Killing. Né? How to Make a Killing. Bem zendo, né? Muito legalzinho. A Amanda já deve ter aí disponível no streaming. Vou monstro. Procurar. É divertido. Uma comedinha divertida. Mas, para nós encerrarmos esse belíssimo podcast, nós vamos fazer o quê? Engravidar e depois ver como a vida é difícil para manter uma criança. Engravidar do Murilo Benício, né? Que é a pior. Porra, ele é neto do Jack McFarland, né? Como pode? Olha aí. Porque o menino é o filho do Jack, né? O Michael Garino. É mesmo? Sim. Sabia. Não lembra dele, de William Grace? Uhum. Que ele era o biquitinho. Titinho. Ah, ele que fez o irmão do Jack em This Is Us, não é? Sim. Eu sabia que eu conhecia a cara dele de algum lugar, mas porque ele parece tanto com o Murilo Benício que eu falei, é isso. Mas, pô, coitado do Murilo Benício. Ele era um pitico. Ele era o filho do Jack. Ele que nem a própria Giovanna Antonelli, né? Exato. Né? Grande Elliot. Grande Elliot, exato. Ai, ai. Sempre que eu lembro que a mãe dele era Rose O'Donnell, eu acho um pouco. Ai, maravilhoso. Mas eu queria que Márcio Zanon nos levasse aí, né, por essa série. Conta o nome da série. Margot está em apuros, né? Margot got money problems, money troubles. Money troubles. Né? Money troubles. Série criada pelo David Kelly, né? Gostamos muito do senhor David Kelly. Largou a advocacia, né? Graças a Deus. Deu um direito. Baseada num livro de mesmo nome, né? E que tem no elenco Elle Fanning, Nick Offerman, Greve Kinnear, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, né? Então, é, a Marcia Gay Harden. Então, é uma série com bons nomes no elenco. E, particularmente, uma série que eu sei que cativou a eu, a Márcio, a Leoz, acredito. Eu gostei também. A Amanda. Estão todos prontos para termos filhos. Só que não... Mas e aí, Isa, não? Conta pra nós. Do que se trata Margot está em apuros? Menino, Margot, uma menina que é filha de uma ex-garçonete, né? Que é Michelle Pfeiffer, que é uma véia doida. Que é muito bem bonita, né? Que é uma mãe solo, né? E aí mãe solo por quê? Porque o pai dela era um lutador de MMA, WWE, essas coisas todas aí. E abandonou a filha, e a mulher, né? E aí ela foi criada aí sozinha. E aí Michelle Pfeiffer lutou muito a vida dela pra filha poder ser alguém na vida dela, né? Aí a filha dela foi pra faculdade. Nessa faculdade, Margot conheceu um grande professor aí, que é o que nós estávamos discutindo até agora, o irmão do Jack. Murilo Benício, do S. O professor falou pra ela assim, né? Você é uma grande escritora, poderia estar em Harvard. Você pode estar em Harvard, assim, pega na minha caneta aqui. Ela já ficou absolutamente babada. Eu amei quando ela fala pra ele assim, mas as pessoas não entram em Harvard só por escrever boas redações. Ele falou exatamente por isso que as pessoas entram em Harvard. E aí ela fala assim, ah, eu vou ter tutoria com o meu professor. A amiga dela, não vai dar pro teu professor. Não vou dar. Nossa, amiga única que nunca erra, né? Nunca, jamais. Meu Deus, 5 meses essa mulher tá dando pra ele de todas as formas possíveis e imagináveis. No pelo, né? É. No pelo. E, mas tem um detalhe, né? Esse professor é o quê? Casado com filhos, né? E aí, depois de tanto dar, esperando ir pra Harvard, né? Ela engravidou. Bum. É uma cena de testes incrível, né? Puta merda, eu quase Amanda ficou como? Amanda ficou emocionada. Porra, a mulher mijando, ela... passando a mão no cabelo, fazendo 4 palitos diferentes. E aí, meu Deus, aí bota a mão na boca e passa a mão no cabelo. Que tá bom, né? Aí ela vai lá e fala assim: o que, que eu quero fazer? Quero ter um filho. Aí vai falar com o professor, o que, que ele fala pra ela? Tira essa criança, porque essa criança me pertence, sou casado. Papa Don't Preach, né? E aí começa nisso, que aí ela vai contar com o Michelle Pfeiffer, que se decepciona muito que a filha está grávida, né? Bicho. Ela não queria que a filha fosse igual a ela, né? É, tivesse que interromper a filha dela a vida dela para ter um filho, né? Mas ela falou, vou ter um filho, que essa criança aí é a única coisa que eu vou ter na minha vida e tal, vou ter esse filho. E aí é por isso que ela tem esses problemas de dinheiro, porque agora ela teve que voltar a trabalhar pra sustentar essa criança, né? Que passa rápido, o primeiro episódio já nasce. O Bowdy. É uma cena dela deitada no chão da Bloomingdale. Fazendo lamentando. Que ela queria um carrinho. E ela falou, pelo amor de Deus, mãe, compre um carrinho pra mim aí. E a mãe assim, levanta. 1.200 dólares o carrinho, né, viado? Porra. A mãe fala assim, não existem vítimas da Bloomingdale. E compra o carrinho. Sim. E aí, comprando o carrinho, quem ela encontra no estacionamento? Professor. E aí ela... Um arrombado, né? O Benício. Com a família. Com a família. E aí é isso que passa. Aí depois, o que, que acontece? Aí essa criança nasce. Aí ela vai tentar fazer uma chantagem, né? Com o professor, fala assim, começa a me dar dinheiro porque eu estou precisando. Só chantagem que ela fala assim, estou me dá 3 mil dólares. 3 mil dólares. É só porque as amigas começam a sair do quarto, começam a se incomodar com ela, ela é demitida. É, tem todo esse pote. Que ela não poderia prever que os pais dele são advogados, né? E aí... Não é, menina, Marcia Gay Harden. Gente, mas assim, no Brasil essa série jamais aconteceria, né? Porque ela já tinha metido uma pensão, foda-se, seus pais. Mas ela assinou coisa, né? Ela falou assim, ó, te dou 50 mil. Eu não lembro quanto que foi uma grana. 50 mil. É. 50 mil no Trust Fund, que vai ficar rendendo até a criança fazer 18 anos. Rendendo 5% CDI, né? É isso. Todo dia de mercado livre. E aí ele não aceita essa chantagem, né? Porque... É, e corre pra mamãe, né? Mas é um bundão mesmo, né? É um idiota, né? E aí ela tem que ganhar uma grana, né? E como é que ela vai ganhar essa grana? Ela tenta trabalhar lá no negócio que ela cantava. Que a tia Milena fala pra ela, né? Boa infância. Aí ela fala assim, como é que eu vou ganhar grana? Ela vai fazer um OnlyFans, né? E o que, que ela vai fazer o OnlyFans? Analisando os pênis dos homens que manda pra ela e dando uma característica de Pokémon pra eles, né? Eu amo que essa, quando eu fui ler a premissa da série, era isso, né? Que é uma mulher grávida, não sei o que, que tem que fazer OnlyFans. E eu vi os dois primeiros e não tinha OnlyFans. Eu falei, gente, cadê? Cadê meu OnlyFans? Né? Por onde anda, né, o OnlyFans? Mas é isso, o básico da série é isso. Até nesse episódio dessa semana, ela conheceu duas coaches de OnlyFans pra ajudar ela. Nicole Kidman, né? É, Nicole Kidman é lutadora, na verdade, né? Ela lutou contra o pai dela, né? Ah, é. Que a amiga dela, tia Milena, é, né? Fã de coisa de... Milena. De wrestler, né? Sim. Que ódio. Ela fica nervosíssima quando fica sabendo que o pai da Margot é o Jinx, né? Jinx, é. Jinx. Tem até nome de Pokémon, né? Jinx. É. Sim. O Zanon, quando a gente estava conversando sobre a série, né, enquanto a gente estava assistindo, o Zanon enalteceu muito, muito a Michelle Pfeiffer. Acho que ela tá ótima, ela realmente. Ela tá excelente. Nossa, mas eu gostei muito do Nick Offerman também. Ah, tá bonito, né, bom. Pelo menos, né? Tá bonitão assim, né? Não tá horroroso. Bonitão? Ah, amigo, dá um caldinho ali, viu? Não, gente, pelo amor de Deus. Gente, ó, vamos começar vocês aí. Vocês sigam só enaltecendo as pessoas jovens, vocês já estão velhas também, começa a enaltecer os velhos. Não, mas o problema não é ele ser velho, é que ele tá com a caracterização escrota. Não, eu achei que ele tá ótimo. Ele tá melhor também que o Ron Swanson, né? Mas... É, e não sei se porque a gente não tá acostumado a ver o Nick Offerman fazer tantos papéis sérios assim, né? Pode ser. Que exige um pouco mais de densidade dramática. Mas eu achei que ele tá muito bom. Assim, uhum. É porque se você comparar com Michelle Pfeiffer, que tá assim, belíssima, perfeita em tudo que faz. Com ele. É belíssima. Ah, não, tá, ela tá assim, belíssima. Ela tá muito bonita. Assim, não. Ela tá. Pensa que é uma mulher de 95 anos. É. Ela tá belíssima. Ela tá ótima pra com. É porque não, assim, é ela faz é esse ela, papel peruano. É ela, fez mas... algo, ela fez alguns procedimentos na sua face que deu uma prejudicada. Eu acho que ela tá muito bem. Eu achei que. Eu ia falar isso, que eu achei que ela fez os procedimentos e deu uma melhorada. Uhum. Eu já vi ela pior, entendeu? Sim. Eu acho que deu um, sei lá, um glow pra ela, assim. Porque se a gente olhar, que ela tá fazendo o Madisons, né, também. Ela é a protagonista do Madisons. E no Madisons, eu acho que a cara dela tá um pouco melhor. Mas também é aquele negócio, né? A Nicole Kidman, cada série que ela faz, ela tá com uma cara diferente também. Então, é, mesmo porque se você comparar com a Homem-Formiga 2, ela melhorou porque bastante. Se você olhar aqui, ela tá com uma carinha boa aqui no Madisons. Não, mas aí também eu acho que tem a maquiagem, né? Que a maquiagem dela nessa série tem que ser exagerada. É, porque essa série, como ela é tipo a Pirô do Suburgatory, ela tá mais com a maquiagem menos a que ajude, né? Sim. Uhum. Tá prejudicada pela maquiagem, pela personagem. Tá mal diagramada, né? Pela maquiagem. Exato. Mas eu achei ela muito engraçada o jeito que ela fala das coisas. Assim, ela demonstra que ela ama muito a filha. Ela foi tipo, aquilo atrasou muito a vida dela, mas ela ama muito a filha. Ela não queria que ela tivesse o mesmo destino. Tanto que ela lutou muito pra ter aquilo, né? Ela fica decepcionada de certa forma, né? Sim. Ah, gente, é sempre uma decepção. Vamos combinar? Pô, tua filha engravidar cedo, você sabe que, porra, ela, como ela mesmo fala no carro. Não é que você vai perder a vida que você conhece, é que você nem chegou a conhecer uma vida e você já perdeu. Sim. Uhum. E, pô, deve ser uma merda mesmo. Eu acho que a relação delas é muito, muito interessante pra mim. Como a série é, porque assim, a série é fofa, mas ao mesmo tempo ela é bem debochada, assim. Então são pessoas, tipo, a personagem da Michelle Pfeiffer não é uma mãe de ouro. Não. Né? Ela é super, super escrota em alguns momentos. Mas você entende as motivações e tem os momentos de mais carinho, assim, de mais ternura entre elas, que eu acho que dá uma quebrada boa, assim, é uma mistura estranha, você não consegue entender muito bem, mas ela funciona. Funciona. Sim. Não, fora que tem a relação delas e tem a relação de Michelle Pfeiffer com o pastor ali, né? Nossa. Ai, a cena da igreja que ele dá pra ela um cordãozinho de... Ela acha que vai dar uma aliança pra ela. Ele chama ela pra fazer parte do coral. E ela ensaiando a música do Elvis, porque eles vão casar na capela do Elvis Presley. E ela desesperada. Muito bom. E tem a volta do pai dela também, né? Que ele resolve virar pai, né? Virar gente. Sim. E a criança só vai com o velho, né? Que com a Michelle Pfeiffer ela não fica. Mas com o velho ela gosta. Não, o Boldy gosta do vovô. É. Mas é bem bonitinho, assim, como desenrola as coisas, por mais que tenha essas coisas esdrúxulas dela no OnlyFans, vestida de elfa, vestida de um monte de coisa pra mostrar nas tetas. É. Mas é bem legalzinha de acompanhar, assim. Não é uma, meu Deus, que série incrível, mas é gostosa de assistir. Mas já chega de teta já, né, também. Né? E olha que pra ouvir Márcio Zanon falar bem de uma série nos últimos tempos tem sido difícil. Vai tomar no cu, viajar. Olha aí. Olha aí. Tem sido difícil. Só é meia hora, né? É meia hora. Só os testamentos que tinham se salvado nos últimos tempos, né? Mas não gostei do testamento dessa semana, hein? Olha aí. É. Já ficou com Deus. Não, não vai ficar não, porque eu tô interessado em ver o que vai acontecer. Já me respeitei os seis temporadas no Rovers. Já ficou aí, é difícil. Meu Deus. Mas é bem boa. Ellie Fanning tá ótimo, Michelle tá ótima, o velho lá também tá ótimo. O Bebê Brody tá ótimo. Até o bebê. O Bebê Brody é muito bonitinho, né? Gente. Ela conversando com ele, ele entendendo tudo. Achei incrível. A Tia Milena foi a única que ficou com ela, né? Foi. Eu amo que quando ela avisa que ela não vai abortar. Uma das roommates desgraçadas fala bem assim, eu não aceito isso, ela se diz feminista. É a vagabunda morena. Eu amo que ela tem a obrigação de abortar só porque ela é feminista, né? É lógico. Curtinhas aborteiras. Curtinhas aborteiras. A amiga dela, uma vagabunda também, né? Uhum. Pode deixar sua criança num foster home e viver sua vida, depois você busca. Uhum. Nossa, ordinária. É, né? Deixando coisa no abrigo. Ordinária! Ótimo. Mas é isso, gente. Uma série muito gostosinha. Vejam. Pena que é Apple, né, gente? Que é difícil de ver. É. Mas acontece, né, gente? Nem conseguimos. É, mas quer aquele não... negócio? Quem quer ver, vê. Eita, tem uma caixinha do Boninho. Boninho. Ah, amigo, a gente é de uma geração que a gente tinha que se virar pra assistir as coisas. A gente via MV bem e procurava legenda e tinha que sincronizar a legenda. Sabe o que eu vi hoje, Sassi? Que eu não sei se vai me ajudar, mas acho que sim. Um post ensinando a botar streaming no iPad. Olha aí, será que agora vem? Será que vem aí? Agora vem. Eu tô na torcida pra que venha. Vamos ver. Menino, eu vi falando de Apple, vi no tweet hoje falando assim: o bom de você ser fã da Apple, que mesmo você tenha três pessoas assistindo sua série, ela vai finalizar a série só pra ter o final da série, não deixar sem nada. Uhum. É que a Apple, na verdade, assim, quem tá financiando as séries e tal, tá gastando dinheiro, seja como for, não tá preocupado com o público, né? Uhum. É tipo, eu vou fazer a série porque eu quero ver o fim. É isso, e a Apple a única que ainda não meteu a ter que pagar para outras pessoas assistirem, né? É, ainda. Porque você já paga a família, né, teoricamente. Uhum. Por outro lado, não tem série, né? Que isso, que absurdo. Se amigo. Série, né? É, escola tão... Não seja assim. Se o Roberto... Não seja assim, Leonardo Oliveira. Você vai dizer que tem muita série na Apple, muitos lançamentos. Tem muita série boa, né? Muita série boa de 5, né? Não, mas eu acho que a gente prefere que seja menos série do que, tipo, a máquina que a Netflix é, que é muito cansativa. Exato. E um monte de coisa ruim também. A gente não tem tipo mais saúde. Se a Apple lançar uma série boa e uma ruim, já é melhor que a Netflix. Amigo, que é mas pra pauta do logado é melhor ter um monte da Netflix do que ter só as da Apple. Isso é verdade. E olha que por pouco vocês escaparam de ter que assistir a animação de Stranger Things. Meu Deus. Isso eu vou ver. Escapar eu por pouco. É, e já estreou o Dono da Bola, hein? Sim! Verdade. Henrique já viu metade da temporada, deve ter visto tudo num ponto sim. É aquela brasileira? Não, é da Kate Hudson. Tá de laço da Kate Hudson. Ah, ela é dona do time de basquete? Basquete. Será que o Jay Ellis voltou? Shushless? Ah, tomara que sim, amigo. É o que estamos esperando. Saudade. Mas vamos para comentários então, menines? Comentários aí da nossa edição 493, que falamos de Testamento, Segredo de Anita Harley, né? E os também testamentos. Testamentos. Falamos do testamento e de testamentos, né? Testamento não foi o que faltou. Tirou a calcinha e ficou só o testamento. Ficou só o testamento. Começando aqui com Charles Rodrigues, que aparece de vez em quando por aqui dizendo: Charles, eu fiquei muito feliz quando vi que comentariam sobre esse icônico documentário, mas nada me preparou para Leózio como Sônia barra Suzuki. Que momento. Acho que gostaria de falar mais sobre Nika. Beijos lindos. Beijos. Beijo, menino Charles. Beijos. Beijo, Charles. Beijos. Próximo comentário de Gabi Fernandes, tá com a gente aqui todas as semanas, fiel, dizendo: eu amo esse podcast. Não. O único lugar onde podemos ouvir a frase, abre aspas, Digimon fez o filme todo em EAD, tá sempre chegando e chega nunca, fecha aspas. Morri de rir. Sobre The Handmaid's Tale 2, O Inimigo Agora é Outro, não tenho estômago. Mal cheguei no final do primeiro, então vou ficar apenas com os comentários de vocês, se houver. Vai ter sim, amiga. Que tenho certeza que será muito mais leve e interessante. Já o testamento da Anita Harley, gente, esse estilo de documentário, fofoca investigativa, me pega muito. Mas pra mim, Suzuki é uma safada e foi Sugar Baby, só que a lei não prevê direitos de Sugar Baby. Ah, oh, não sou safado, não. Eu acho uma sacanagem que o Sugar Baby. Tive um filho com Nika. Só no gesto aceitar e entrar na roda de oração para que a Anitta acorde. Porque para mim ninguém está falando 100% da verdade. O advogado tem uma cara de porta de cadeia. Meu Deus, quando ele fala que pratica advocacia avançada, velho. O advogado do outro lado foi literalmente ministro da justiça. Sério, bicha. Eu fiquei muito investida. Fico triste que não temos como verificar tudo isso. Foi o que assisti da pauta. Como sempre, fica muito mais legal com as impressões de vocês. Beijos e boa semana. Beijos. Beijos. Arrasou. Próximo comentário de Levi Ventura. Dizendo: sempre com a gente. Sempre com a gente. Uma verdade. Pena que essa série do encolhimento é ruim. Agora tá na HBO pra você testemunhar que é ruim mesmo. A premissa é interessante. Eu gostei da segunda temporada de Judy Duty. Achei mais forçada pra gerar no herói a reação que eles queriam que ele tivesse. Mas ainda assim foi bem legal. Eu não tava muito animado pra ver o filme do Mario. Aquele que chumbou atrás do Mario. O Tido, né? Prometo. Mas depois dos comentários do Léo, alinhei minhas expectativas e estou pronto para ver. Olha aí. Até semana que vem, meninos e Mandy. Até semana que vem. Ou não. Meninos e Mandy. Ou tá? Não, né? Meninos e Mandy. Meninos e Mandy. Ai, ai. Próximo comentário aqui. Cadê? Fugiu? Pode ir voltando aqui. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues. Também tá com a gente aqui sempre. Dizendo: eu vim aqui só representar os fãs de From, porque o resto da pauta não vi nada. Olha aí a From. Beijos, seus lindos. Esse comentário aqui, gente, eu tenho que dizer que eu não entendi o que quis ser dito, mas se vocês puderem me elucidar, né? Comentário de Erika Toretto, né? A querida. Dizendo: beijos, seus cremosos. Adorei o podcast. E falem do reality do moço CLT em The Office. Ah, é do Jury Duty. É isso. Mas a gente já falou. Inclusive falei que era por causa dela que eu tava falando. Sim. Acho que ela quer que todos vejam e comentem. Então tá, na semana, sem ser essa, na outra, que a pauta tá curta, eu boto. Tá bom? Próximo comentário de Will Snow. Dizendo: Jon Snow. Que podcast maravilhoso. Filme do Tubarão deu até pra assistir. Bloco Amenidades, melhor bloco da podosfera. Sucesso Sasser em São Paulo. Tomara que tenha sucesso mesmo, porque até agora são só flops. Então separa. Cala a boca, fez até o cartão. Não é, menino. Assisti a Elfaba cantando. Ah, esse foi a coisa que eu tô sabendo. Então, né? Próximo comentário de Giancarlo Coldibelli, também tá direto aqui nos comentários, dizendo: os outros deveriam ser proibidos de passar de tão horrível que é. Euforia voltou apelativa demais e está pior que a segunda temporada, que já não era boa. Eita. Vocês assistiram Margot está em apuros da Apple? Sim, acabamos de comentar. Sim. Achei bem legal. E Léo, mês que vem vou passar por Brasília. Me indique um rolê e restaurante bom por aí. Beijos, outro episódio ótimo. Amo vocês. Rolê e restaurante? É, um rolê e um restaurante. Restaurante tenho mais do que rolês ultimamente. Mas, ó, um restaurante que eu acho muito bom aqui é o Tiziana Ver, né? É, ele é meio chiquezinho, mas você pode ir no bufezinho dele de frios e quentes também que tem. E eu descobri que se você pedir um prato à la carte dele, você... à la carte é ótimo, né? À la carte de lá, você tem desconto no bufezinho. Então sai quase tudo pelo preço do buffet, com um prato com risotinho, ó. Delícia lá. Um ambiente bem gostoso. Gostoso. Ela é bolsonarista, mas quem não é, né? Dos restaurantes. Aí realmente fica complicado. Beijo pra Tiziana Werner, patrocina a gente. Ela é bolsonarista allegedly, né? Não sabemos. Cia, allegedly. Sempre aqui com a gente. Sempre aqui com a gente. Rolê Toninha, né? Toninha Brasil Toninha. Show. Grande Toninha casa Brasil de... Show. Vamos ver. Amamos. Ele falou que ele vai estar aqui quando? Não disse. Mês que porque... vem. Ó, porque a gente vai ter no Toninha aqui... Metrólica, né? Já um clássico. Clássico. Vai toda ter. Vai ter Black Dog, Led Zeppelin Experience. Vai ter Matanza, sempre lá também, sempre com a gente. Tem uma banda aqui que eu achei maravilhoso. Que chama Aerosmith. Cover de Aerosmith. Amo Aerosmith. Oh, essa eu quero ver. Ah, diretamente de São Paulo. Essa eu talvez quero ver. Talvez tenha aí Aerosmith. É que ele queria, eu acho, um rolê com restaurante. Mas, Sá, você conhece um rolê com restaurante que a gente foi. Você já vai no rolê musical e ainda come. Não é, menino. Come mais do que tem musical. Tem a mesma música de duas em duas horas. Tudo. Exato, que a gente escutou a mesma música de duas em duas horas e gastamos R$600. Meu Deus. Pra ouvir a mesma música. Amo. É bom que eu falei pro Sassa que não vai estar mais aberto quando a gente for, né? Porque o Zanon falou exatamente a mesma coisa quando a gente saiu de lá. Ó, Aerosmith vai ser dia 12 de junho, hein? Dia dos Namorados. Otimista. Ah, eu amo muito. Que mais a gente tem aqui? Próximo comentário de Diogo Almeida dizendo: salve, logados! Salve vocês mesmo pra deixar mais interessante uma bomba como esse filme da Netflix. Achei o final de The Pitch bem morno. Falta uma Shonda Rhimes pra explodir aquele hospital. E aí, a moto? Menino, o homem nem saiu do hospital, né? Ele ficou com o bebê que tava abandonado lá. Mas, gente, toda a construção da moto e não deu em nada. E chorando, exato. E o criador da série falou que a terceira temporada vai se passar apenas 4 meses depois desse dia agora, né? Do episódio do dia da segunda temporada. Eu vi uma crítica bem forte dizendo que nas duas temporadas eles terminaram se livrando de uma personagem de couro, uma mulher pop. É, assim, tenho que dizer que realmente saiu a moça lá no final da primeira temporada e na segunda temporada também vai sair outra moça, né? Pois é, eles falaram que foi coincidência, porque eles têm... Ué, mas promoveram uma outra pessoa de cor, né? Também. Olha, uma outra isso pop. Ninguém fala. Que fazemos pelo caminho, né? PS, escutei Luca depois dela ser referenciada 2 vezes no post. E Baranguinha deveria ser um clássico da MPB. Baranguinha. Que música é essa, gente? Baranguinha. A Luca tem uma música que se chama Baranguinha? Não, acho que ele escutou Luca Porta Aberta ou ao Vento, né? Baranguinha, não sei qual é, não. Também não conheço Baranguinha. Tem uma da Eurovision agora que chama Bangaranga, né? Mas acho que não é essa. Bangaranga. Aliás, o Henrique tá fazendo o compilado da Eurovision, tá? Ele disse que tem que contar. Existe uma música da Luca chamada Baranguinha, tá? Olha. Da Luca? Meu Deus, eu botei no Spotify aqui e não apareceu não, Baranguinha. Apareceu no YouTube pra mim. Olha aí. Vamos ter que ouvir, né? Vamos sim, com certeza. Tô ouvindo agora. Inclusive. Gente, né? É do mesmo álbum de Porta Aberta, que é o único de Luca, né? Então, sabemos aí que Baranguinha é esse grande hit, né? Ai, vou ver a letra de Baranguinha aqui pra gente. Que ótimo. Grande Baranguinha. Um beijo, Baranguinha. Não, gente, olha essa letra. Quando te vejo na TV, tomando Coca Diet, comendo bolachinha. Caraca, Coca Diet denota muito o tempo que essa música foi escrita, né? Entro na tela com você e fico imaginando cenas de pornografia. Que é isso, Luca? Que baixaria, né? É bom que ela não fala em Baranguinha na música. Ah, é isso? Ah, no final ela fala assim, ó. Pra que fingir que sou normal se você não sabe quem sou? Sou uma felina imoral, uma Baranguinha. Ah, Baranguinha é ela. Eu achei que ela tava chamando de Baranguinha. Pois é, né? Não faz sentido nenhum, mas... Acho que falta empoderamento nela, né? É, eu senti uma falta de amor próprio. Ah, gente, é que é da 2015, né? Não 2015. Duas falas e comportamentos da época, né? 2003. Eu amo. Tomar uma Coca Diet pra se empoderar. Tomar Coca Diet diz muito a época que essa música foi feita, né? Porque hoje em dia ninguém vai falar Coca Diet. Próximo comentário, Selmara Trindade tá com a gente sempre aqui dizendo, Ataque Brutal foi aquele filme tão ruim que foi bom. Ah, eu amei. Porque minha mãe se divertiu tanto que fez parecer não ser muito ruim. E apesar de eu ter achado o filme do Mario, o primeiro, melhor porque segue uma narrativa simples, esse segundo acho que se perde um pouco, além de ser um pouco, de ter pouco tempo. Teve a adição de mais de um personagem que eles não souberam dividir muito bem o tempo de tela com os outros. Mas tirando isso, achei o filme Divertix. Olha aí. Tá. Quem gostou foi o Alex, né? Ah, não. E Ataque Brutal? O Alex que te pegou na sala. Opa! É que era do Plex. O era do Plex. A Erika viu esse filme comigo, né? Eu falei isso pra vocês. Não. E ela viu. Foi ótimo. E ela quicando que o filme não fazia sentido nenhum. Ah, o do tubarão. Você me jura. Ah, mas a Erika tá exigindo muito uma pessoa que ama Sharknado queira que esse filme fizesse sentido. Mas ela falou que Sharknado é mil vezes melhor que esse filme. É, sim. Uma pessoa que me fez assistir Guerra dos Mundos, né, viado? É. Vocês viram os bastidores da gravação desse filme que o Marcelo mandou? Não. Que era, ele mandou um vídeo no grupo. Deve ter se perdido, porque ele mandou no meio de mil mensagens, né, coitado. Que era tipo eles gravando as cenas. Então era tipo a Zoia pulando o telhado no negócio. Aí eles ficavam mostrando a equipe de produção segurando uns tubarãozinhos passando, assim. Era muito bom. Meu Deus. Que momento vive o Brasil. Cadê o próximo comentário? Dan Leite, dizendo... Olá, logados! Primeiramente... Olá. Acorda, Tia Ninica. Que documentário cheio de reviravoltas. Amei cada momento dessa loucura. Assim como Judy Duty e Rex. Tô até surpreso que, além de ter visto coisas da pauta, também gostei delas. Um feito raro hoje em dia. Até a próxima, galeria. Inter. Próximo comentário. Até a próxima. Próximo comentário de Cativiana. Olha! Sempre com a gente. Que luxo! Cativiana. Dizendo, adorei as reações de ambos os testamentos. Eu só não entendo se a Daisy não vai ser Baby Nicole, porque colocaram uma atriz que é a cara de junho. Eu achei também. Verdade. Acontece, né, gente? Acontece quando é mal feito, né, gente? É isso. E último comentário aqui de Marcelo Souza, dizendo: triste que Paradise não me pegou. Toda vez que vocês falam de Paradise, me vem Revolution na cabeça. E a temporada de Daredevil tá muito boa. Nunca pensei que diria isso, porque achava o Daredevil da Netflix bem PNC. Eu parei no segundo episódio. Mas então. Perdeu eu e Zanon, que é o que importa. Perdeu nós dois esse grande hit aí. Você vê aquele gostoso daquele jeito, perdeu vocês, imagina. Acontece, né, amigo, nas melhores famílias. Nem tudo só é lascívia. Eita! Quase tudo. Lascívia. Um beijo pra lascívia, né? Tá sempre aqui com a gente. Ai, ai. Mas, se você quiser deixar seu comentário, pode deixar no site ou no Spotify. A gente gosta muito de receber seus comentários. Então... Senti que deu uma baixada nos comments, hein, galera? Também senti. Muita aí gente depois... tá sendo com a gente não apareceu. Exato. Aí depois, o programa certo, fica programa. Tudo, ou não tem, aí fica... né? Os varanguinhos aí. Aí depois fica reclamando. Né? Vocês têm que agradecer as pessoas que comentam toda semana. Uhum. Sim. Tá? Vocês têm que agradecer. Nos alimentam, né? Porque se dependesse de vocês, ia ser complicated. Tá? Mas é isso. Se você quiser apadrinhar também aí no Patreon, né, com dinheiros, patreon.com/logado2gs, muito importante. Ficamos muito felizes. Tá bem? Vou espirrar, né? Opa. Sempre importante espirrar. Achou. Já diria Anitta. Ou é pra fora do que pra dentro, né? Opa, sempre. Mas vamos então para a merchan e despedidas, começando com ele, Marcinho Zanon. Amigos, é o mesmo de sempre, hein? Me segue nas redes, não tenho mais bebê pra comentar, minha vida tá muito triste. Tá nas redes sociais de você. Amigo, ontem e hoje, antes da gravação, eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha nem um Globoplay pra entrar pra ver as pessoas. Calma que eu ia vir em casa do patrão, hein? Você compra essa caixa. Segunda-feira, amanhã. Segunda casa do patrão. Amanhã. É amanhã já? É, na manhã, no caso, que a gente tá saindo no domingo, né, pras pessoas. Ah, tá, segunda. Casa do patrão. E você, Amandinha, que também está de mudança? Estou aí, agora em coisas velhas, porque agora eu estou de mudança, vou demorar um pouco a implorar a Leose para poder gravar a sede, pois estarei arrumando a casa. E também não está tendo gravação. Olha aí, isso porque a galera não manda caso. Vocês é. Também, né? Vocês são foda. Pô, vamos, né? Botar criatividade aí, gente. A vida tá muito esquisita. Se você parar pra conversar com a pessoa na padaria, ela vai te contar uma história que você pode escrever e mandar pra gente. Vai mesmo. Uhum. É isso. Vamos, sabe? Vamos movimentar isso aí. Mas tô nas redes sociais. Hoje desinstalei meu Instagram sem querer, mas já está aqui. Porque o vício é isso. E... meu vício agora é a madrugada. Né? É isso. E Mandy Aguiar aí. Todas as redes. Um beijo, meu e da Anitta. Amo. E você, Leozinho? Menino, o editor do site voltou a dividir os programas, né? Então a gente teve um primeiro aí com. Tô abrindo aqui pra relembrar o episódio, que é o Sacerão Cirurgião. Com o Poço das Antas, né? A grande revelação que o Sidney trouxe sobre os paus das Antas, que são os maiores do mundo. E teremos ainda a segunda parte desse programa aí com o Camus Barbieri, do Sácia, Luciana Santos, Cisne, Andrade, Thiago e Manuel. E se não tiver caso novo, não vai ter mais nenhum, não. Porque vocês são. Vocês não mandam casos, né? Então. This is for the people who was lost. Cadê Franco Catupiry? Depois que voltou com outro nome pra ajudar a gente. Ai, saudades do meu frango. Onde? Cadê, né, menino? Cadê? Mas, então, estamos chegando ao final do Ciberíssimo Podcast. Espero que você tenha se divertido, tenha gostado. Mais uma vez, deixe seus comentários. Comentários são muito importantes, são necessários, né? Diria vitais para manter esse podcast, né, em ação. Afinal, faltam 6 episódios para chegarmos ao episódio 500. Já pensou se a gente cancela o episódio 500? Como vai ser? A gente pula pro 501 direto? Porra. É isso, só depende de vocês, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau. Tchau. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy. Treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?